Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 53, Eu Quero é Jogo. Depois de uma semana de hiato, onde o Fernando até ameaçou ir fazer carreira solo, a gente volta com mais um episódio do podcast para vocês. Infelizmente, não vai ser o time completo, porque, mais uma vez, o Rafa esnobou a gravação aqui do podcast para fazer seja lá o que for que ele faz da vida dele aí, que é melhor do que isso, né? Deixou a gente na mão mais uma vez, mas não tem problema não. Seco e eu já estamos aqui, trazendo também um convidado para falar com vocês e adicionar a todas as discussões diferentes que a gente vai ter no episódio de hoje. Então vou passar direto para ele, é o Bruno Afonseca, artista de games. Bruno, então conta aí pra gente qual é a tua trajetória aí na indústria de games, tanto do Brasil quanto no exterior. Ah, beleza. Então, eu sou formado em Belas Artes e logo depois que eu formei fui chamado para trabalhar na Gameloft em Buenos Aires. E lá, assim, eu trabalhei como artista 3D, assim, diria assim, multiclasse, né? Porque se você falar generalista, pega um pouco mal, mas eu fazia de tudo, assim, vários, de animação, modelei personagem. Entendi. E lá trabalhei com o Igor de Castilho, né? Que é convidado de vocês, assim, constante aqui no programa. Pô, meus pêsames, cara, mas você aguentou, né? Igor de Castigo, rapaz. Igor de Castilho. Aí depois de lá eu acabei voltando pro Brasil e trabalhei um bom tempo na Ilusis. Que Ilusis é? Onde fica Ilusis? Em Belo Horizonte mesmo. Ah. Eu queria descer. E fazendo uns trabalhos assim, remotamente também, freelancer, com o Game Stock Car que eu trabalhei com o povo da Razer. Legal, hein? Saiu bem bacana. Saiu ano passado e saiu uma versão nova esse ano também. A temporada de 2012. Certo. E outras coisas no fundo também, sabe? O mesmo projeto engloba vários títulos. Entendi. Por exemplo, tem coisa nova pra sair aí, já, sabe? Quase. Que você não pode anunciar com exclusividade no podcast. Não, mas aí é só dar uma olhadinha no Facebook, no Twitter, eles assim, que estão sempre soltando material, sabe? Entendi. E, no final do ano passado, recebi uma oferta para vir para o Gameloft daqui, que eu acabei aceitando. Daqui aonde? É. Aqui em Montreal. Ah, bom. Pô, daqui é do podcast, rapaz. Gameloft é podcast. Então você agora tá na Gameloft Montreal. Exatamente. Aí foi um bom tempo até resolver toda a questão do visto. Mas eu precisei de um tempo também para resolver meus problemas lá no Brasil. Então, acabou que eu comecei esse processo de novembro mesmo do ano passado, outubro, novembro. E cheguei aqui só nesse agosto. Nossa, levou quase um ano. É um tempão. Pois é, sabe como é que é mineiro, pé de cana, né, velho? O pessoal já ficou... É. Mas então você tá trabalhando e morando em Montreal, tem o quê? 2 para 3 meses, é isso? Exatamente. E o que você tá achando? Quais são as grandes diferenças, as primeiras coisas que você notou de diferente? Olha, a cidade aqui, assim, a cidade é bem bacana, acho que a organização, sabe, urbana, assim, o jeito que a cidade é construída, assim, que é habitada, sabe, que o povo vive na cidade, assim, acho bem diferente, assim, tô achando legal, sabe, tem muito parque, em todo canto tem um parque, o povo fica muito na rua, sabe, eu cheguei aqui mais no meio do final do verão. Você vê que o povo dá valor mesmo pra isso, né? Fazer um calor do cão, assim. Certo. Muito pior do que faz lá em BH, muito mais quente. É, porque é seco também. É, opa, e... opa! Sem opa. Referências aos presentes. E todo mundo, assim, na rua, celebrando o verão, sabe? Na maior felicidade, entendi, assim. E eu todo suado reclamando, sabe? Bom, eles estão celebrando também porque eles sabem que o que vem depois, meu amigo, sai de baixo. O inverno de Montreal é filha da puta. Eu ouvi dizer. É, você vai enfrentar o seu primeiro aí esse ano, então, né? Já passa por uns eventos, assim, mas dizem que daqui é bem pior. Entendi. Cara, eu sou bem curioso, assim, como é que foi, qual é a diferença de trabalhar na Argentina, na Gameloft, e trabalhar aqui em Montreal? Tem alguma diferença? Como é que é? Olha, a diferença mesmo é a diferença cultural para as pessoas, sabe? E entre Argentina e Brasil, a diferença não é tanta, assim, sabe? Você vê que o povo é latino mesmo, tem muita coisa em comum, sabe? Vários traços em comum. Só que a Argentina tem aquela coisa, que é um povo muito, muito engajado, sabe? Eles sempre se manifestam quando tem alguma coisa que eles discordam, sabe? O brasileiro é um pouco mais comodista, assim, um pouco mais, assim, de boa, sabe? Uhum. E quem mora na Argentina ou já passou lá, assim, você vê que todo dia tem protesto, todo dia... Sabe? É. É isso mesmo, assim, todo dia tem protesto na rua e no meio de trabalho é a mesma coisa, sabe? Tem sempre de um protesto e um grupo de piquete na porta, assim. Queremos mais polígonos, queremos mais polígonos. É quase que isso até, sabe? O povo... Eles não deixam nada muito barato, não, sabe? O que, por um lado, assim, é muito válido, assim, interessante, sabe? O povo se posicionar bem, assim, se envolver com isso. Só que, às vezes, até cria um climão, sabe? Porque o brasileiro não compra briga nenhuma, a gente não compra todas as brigas, sabe? Certo. Deixa nada passar. Bom, mas como é que isso impacta no delivery, assim? De um jeito ou de outro, o jogo tem que sair, né? Então, o que você não conseguir cumprir agora vai virar crunch time depois, né? Então, Entendi. Se o jogo sai, ele sai. O que acontece é que cria aquele climão, né? Fica um estresse, uma tensão no ar, assim. Quem se bobear pra eles nem é, sabe? Pra ver, isso é a opinião de um brasileiro que vive no meio deles lá. Não tô acostumado com isso. E acho isso um pouco esquisito, mas... Essa é só uma observação, assim, porque eu achei muito legal trabalhar lá, sabe? O ambiente era legal, assim, apesar desses momentos. Apesar deles serem argentinos. É, mas aí tinha gente de tudo quanto era canto lá do mundo, que acabava que tornava uma experiência bem interessante, assim. Entendi. E aí em Montreal é diferente, né, também disso? É bem diferente aqui. Tive um leve choque cultural também, porque... É um povo bem mais fechadão, sabe? É, né? Muito mais individualista, assim. Não que seja por mal, sabe? Mas o povo é muito mais na deles. O povo não compartilha tanto, não participa tanto, não dá tanto pitaco no trabalho dos outros, sabe? Aham. Não bota pitaco no trabalho dos outros, é engraçado. E você vê que o povo tá preocupado em cumprir as horas deles e ir embora pra casa, sabe? É mesmo? Uhum. Isso tô surpreso de saber. É, eu também. Porque, pelo menos no meu ambiente, não é assim, sabe? Mas eu já vi lugares assim, não, eles tinham muita coisa assim também. Assim, é. E o povo ainda fica um pouco na defensiva, sabe? Se você pergunta alguma coisa, se você discute alguma coisa, sabe? Você vê que o povo fica um pouco na defensiva, às vezes eles acham que você tá, assim, peitando eles, assim, desafiando, sabe? Talvez isso seja até uma característica mais de Montreal do que do resto do Canadá, ou melhor, da província de Quebec. É o que a gente ouve dizer aqui também, que eles têm essa postura mais, sabe, você pergunta alguma coisa, questiona alguma coisa, eles já acham que você está tendo uma opinião negativa com relação a eles, né, o que não necessariamente é o caso. Então, eu imagino que seja mais uma... característica cultural da parte francesa do Canadá do que do país como um todo, entendeu? Sim, sim. Pode ser. Mas o engraçado é que eu trabalhei com francês também e eles não têm tanto isso, sabe? Entendi. Não, mas é o francês da França que você quer dizer. Isso. É, mas eu tava querendo dizer que são os canadenses que falam francês, ou seja, da província do Quebec mesmo. Sim, os franceses falam uma certa empatia de latinos, assim, sabe? Embora eles tenham um jeito bem próprio. Sim. Mas com cara, nada que se resolva numa partida de FIFA de 5-0. E aí eles ficam todos seus amigos, cara. É experiência própria. Tudo se resolve. A impressão que eu tive aqui até então é que, na verdade, os quebecoises são norte-americanos que falam francês, e não latinos. Certo. Entendi. Legal, cara. Bem, bem interessante saber disso tudo. Então o Bruno já está aqui para participar com a gente do episódio de hoje. Não só para compensar a falta do Rafa, mas também para trazer o próprio insight dele. Afinal de contas, o combinado era que o Rafa estaria aqui e faríamos o episódio nós quatro. Mas, mais uma vez, não aconteceu. Então, vamos embora então continuar no nosso conteúdo. Hoje a gente vai fazer uma main quest que vai ter, na verdade, vários assuntos misturados. Como faz muito tempo que a gente não traz um podcast inteiro, a gente tem muitas coisas diferentes, notícias, etc., para falar. E a gente vai acabar não tendo um assunto principal, mas talvez três ou quatro assuntos diferentes aí que a gente vai trazer, bater um papo aqui, eu, Fernando e o Bruno, né? E para vocês matarem um pouquinho da saudade nossa aí. Mas primeiro, a gente vai para a sessão Active Quest, que vocês já conhecem. Então, a gente começa com o convidado. Bruno, diz pra gente o que você tem jogado aí e por quê? Então, eu tenho jogado Black Mesa, que é um remake do Half-Life 1 usando o Source Engine, sabe? Sei. Half-Life 1 é um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Tá lá no top 10 pra mim. Ah, pois é, pra mim também. Então tá sendo bem legal, sabe? Bem levemente nostálgico, assim. O trabalho ficou muito legal. Eles tomaram algumas liberdades pra mudar algumas coisas, assim. Mas acho que ficou bom, no geral. Uma coisa ou outra, assim, sabe, eu vejo que as escolhas de design que fizeram na época do Half-Life mesmo não sobrevive muito bem hoje em dia, não, sabe? E são essas que eles mudaram, então eles mudaram pra melhor. Algumas coisas sim, outras continuaram, sabe? Entendi. Mas, no geral, tá um trabalho bem bom, que é um trabalho amador, né? E, então tá bem impressionante, tá? Bem AAA, assim. Legal. E tem jogado também o Network Selection 2, que saiu oficialmente essa semana, no dia do Halloween. Uhum. Ele começou como um mod de Half-Life 1 mesmo, multiplayer. Que acabou virando um título próprio, assim, standalone, com engine próprio. Que tava há uns meses já em beta, para quem fez o pré-order, já tinha acesso ao beta e as ferramentas de edição. E saiu oficialmente agora, e eu só fui jogar dele agora mesmo e achei bem bom. Bem acertadinho, sabe? Eu já gostava muito mesmo do outro, então basicamente é a mesma coisa, só acrescentaram alguns poucos elementos assim de gameplay, como a eliminação dinâmica, por exemplo, sabe? A infestação dinâmica também, então as áreas que os aliens infestam, as luzes vão se apagando, sabe? Vai ficando sem energia, então os marines, eles precisam de usar as antenas para navegar essas áreas, então cria uma tensão, sabe? Legal. Ficou bem. Tem um acabamento muito bom. Aí é bacana demais o jogo. Ele é bem hardcore, bem complexo. Pra quem nunca jogou primeiro, for jogar, vai ficar bem confuso no começo. Mas acho que vale a pena investir um tempinho assim e tentar entender ele. Porque o game design dele é muito acertado, cheio de camadas, assim, várias dinâmicas muito legais. Legal. E você é jogador mais de shooter, então, assim, ou não? Eu pretendo, assim, eu prefiro jogar de tudo um pouco, mas é o que eu tenho que vem mais ao caso de jogar ultimamente, que eu tô sem console aqui, tô só jogando no PC da empresa, inclusive, na hora do almoço. Entendi. O meu tá muito defasado. E tenho jogado um pouquinho de mobile também. Um iPod e um Android também. Entendi. Tenho jogado o Zombiewood, que a Gameloft acabou de soltar, que é um free-to-play, um shooterzinho simpático. Tá vendo? Chutezinho, bicho é hardcore, old school, velho. Um puzzle também que chama Super Magical. E um amigo meu e do Igor, que fez, o Ricardo, que é um espanhol, tem um estúdio próprio, depois que ele saiu do Game Loft também. Um puzzlezinho simpático, legal. Bacana. Tá legal. E você, Fernando Seco? Oh yeah! Uhul! Então, cara, desde a última vez que a gente falou, eu tava aqui jogando Pokémon, né? Aí eu acabei o Pokémon. Como assim você acabou o Pokémon? Cara, eu acabei o Pokémon porque chegou um momento onde, assim, era grind, grind, grind, grind, grind. Então grind, você não acabou grind. O Pokémon. Pokémon que acabou com você. Não, não, pô. Eu matei todos os chefes, tudo que precisava fazer. É, e aí tem o endgame deles, né? Eu não sei porquê, né, cara? O endgame praticamente tem que ter todos os Pokémon level 60, por coincidência, né? Que coisa, né? É, pois é, né, cara? Ainda bem que esse jogo é quase da época do Saci Pererê que tá jogando. Então, quer dizer que ele é pelo menos original nisso. Aí, cara, o problema é depois de matar o Pegasus Insignia no Pokémon, que é matar os outros chefes, cara, foi uma ilha assim, tipo, que era só grind, assim, sabe? Daí o cara diz assim, ó, você não pode passar desse ponto aqui enquanto você não pegar todos os Pokémons do jogo. Eu digo, pô, que isso, cara? Aí, nossa senhora, cara, deu uma angústia no coração, não, assim, eu falei, isso, nossa, porque cara. Porque isso é uma coisa legal, uma atividade gostosa. Pois é, daí, revoltado com isso, eu peguei e comecei outro Pokémon. Pensei que você ia falar, eu taquei o DS na parede. Não, eu comecei outro Pokémon, né? Qual? Black and White 2? É, não, o Soul Silver. Você só... Ah, tá, o Soul Silver. Que você tava jogando o Conquest, né? Era o Pearl. Ah, não, era o... Ah, tá, o Pearl é que você terminou, entendi. Eu tava jogando ele, daí me encarnei com o outro. Mas enfim, eu acho que... Que é massa, assim, cara. Eu acho que todo mundo fica rindo de mim que eu jogo Pokémon, sabe? Eu tenho que dizer pro cara, assim, você gosta de Zelda? Gosto. Você gosta de Final Fantasy? Gosto. Então você vai adorar esse jogo, cara. Só porque ele é fluffy, não quer dizer que a mecânica dele seja menos hardcore qualquer outro jogo. Do que ele, né? Eu gosto de God of War, não, eu gosto de World of Warcraft. Não, desculpa. Aí... Fluffy acaba com o jogo, cara. Não tem como. Não, pois é. Eu falei pra ele, quer dizer que se eu trocar todos os sprites por sangue, bicho feito, vai gostar? Não, então beleza. Então se é isso que faz você comprar o jogo, beleza, sabe? Se não é pela mecânica e tal. Eu conversando com um monte de pessoal que curte jogo, assim, mas não, é... Pokémon é muito jogo de criança, sabe? Tipo, as mecânicas, assim, não, eu não gosto muito, sabe? Eu falei pra ele, pô, sabia que tem isso no World of Warcraft? Sério? Ah, pois é, é coisa de criança, sabe? É. Tipo, desculpa, né? Fala sem jogada isso. É, pois é, né, cara? Daí, tipo, eu sempre coloco os caras assim. Deixa os caras com calças curtas. Conversando sobre isso. Porque é engraçado, né? Porque é um jogo que aparentemente é pra criança, mas é um jogo muito hardcore. Nunca achei, né, que fosse pra criança, não, mas tudo bem. Ah, não, mas é que ele é fofinho, assim, com regras simples, né? E por turno, então é fácil de entender. Mas enfim, jogando Pokémon. Bom, por. Eu acho que assim, cara, depois de talvez ter jogado bons RPGs nos últimos tempos, eu tô sentindo muita falta de RPG, daí eu resolvi começar a fazer uma campanha de D&D, Dungeons & Dragons, aí tô montando aí uma história, provavelmente baseada no mundo do Dragon Age 1, ou do Baldur's Gate, aí... E tô lendo também bastante livro do Forgotten Realms. Baldur's Gate é Forgotten Realms, né? É, Forgotten Realms, exatamente. Ah, tá, então tá bom. Então, tô fazendo tudo. Pô, tô em casa, cara. Tô em casa, tô montando aí. Acho que a campanha começa semana que vem. Tô bem empolgado aí. É. Ver qual é. Conseguiu convencer alguém pra jogar ou você vai mestrar só pra si então, próprio? Então, os meus... comecei com os meus vizinhos, na verdade, quando eu me mudei. O pessoal aqui de Montreal tem costume de convidar os novos vizinhos pra jantar junto. A gente conversou com o pessoal. Daí começamos a conversar. Pô, é bacana, cara. Aí eu comecei a conversar com o cara, dele começou a falar de Elder Scrolls, Final Fantasy. E quando viu, a gente tava falando de rolar dado, causar backstabbing, Advanced Dungeons & Dragons. Entendi. Aí quando viu, ele já tinha me convencido a comprar os livros, montar uma campanha, porque ele tinha um monte de amigo que era fim de jogar, mas ninguém mestrava, sabe? Entendi. Daí me encarnei, daí eu tô nessa, assim, tô tentando, assim, RPGs com experiência mais profunda, sabe? Tô sentindo bastante falta disso. Então, entendi. Você vai fazer uma campanha mature, né? 18 plus. Já tô até 18 imaginando. Plus. Não, eu tava pensando em fazer alguma coisa, assim, no mundo de... talvez do Baldur's Gate, que eu acho que é muito foda. Inclusive, talvez se a gente fazer a campanha do Baldur's Gate 1. É. Se eles não jogaram o jogo, seria massa. Pois é. E se eles jogaram, eu tava pensando em fazer talvez o Dragon Age, que tem uma parte que eu gosto muito do Dragon Age 1. Principalmente as origens, acho que dava pra brincar bastante com esse campanha. É bem maneiro mesmo. Pois é, daí eu tava até encarnado, assim, porque realmente acho que... Vocês sabem, eu sempre jogo muito RPG e, cara, sério, MMO é... Todos os RPGs que estão saindo é muito shallow, assim, sabe? Pra mim, Skyrim, assim, é tipo... Playground de jogador de Call of Duty, assim, sabe? Pra mim, desculpa, mas não rola, saca? E olha que eu tento, frequentemente. É, daí, Valorant junto como com... fanboy do Dark Souls, né? Pô, pois é, saiu a expansão do Dark Souls. Eu sei. Eu sei. Pois é, saiu a expansão. E pra comemorar a saída da expansão do Dark Souls, pra me preparar pra essa expansão, eu tô jogando de novo Ninja Gaiden Sigma. No nível hard. Tá levando uma surra, velho. Uma surra, cara. Como aquele jogo é difícil, cara. É. Mas você gosta. Porra, sadomasoquismo total, cara. Mas é legal, cara. Uma coisa que eu me encanto muito com a mecânica do jogo é a hora que você aprende como confrontar uma horda de inimigos, assim, cara. Tipo, você destrói todo mundo muito rápido, sabe? Quer dizer que, por mais que o jogo seja difícil, às vezes é até impossível, assim, cara. Tipo, quem fez o design do jogo sabia muito bem como fazer, saca? Isso é a coisa que eu acho mais legal nesse jogo, sabe? Tipo, quando você entende a mecânica, assim, pô, é um abraço pra todos esses inimigos e morre tudo muito rápido, sabe? Então, é isso aí. É meu... Ah, pô, tô jogando FIFA pra caralho! Esqueci de falar, cara. Faltou a parte de puxada de saco do Giliar, é, realmente. Não. Eu tô jogando FIFA no modo carreira pra ver qual é que é. Inclusive, comecei no Impact Montreal, jogando. Parabéns, cara. Pois é, não. Daí foi transferido pro segunda divisão do futebol inglês, foi contratado pro primeira divisão do futebol alemão. Legal. Agora eu sou estrelinha, jogo pra seleção brasileira. Ó. Pois é. É meu primeiro jogo em seleção brasileira. 9.7 score, né? Nossa. Jogando no modo Aqui, que ponto chegou a seleção brasileira? Porra! Jorra! E o mais legal que é o seguinte, cara. É, tipo, os scores do jogador brasileiro da seleção são muito mais altos que o meu, sabe? Entendi. Eles não tem como justificar me colocar no jogo, sabe? Entendi. E aí, tipo, jogaram contra o Paraguai e perderam de 5-1, assim, sabe? No simulação. Aí eu joguei contra a Argentina, cara, jogando de 7-0, cara. Nossa! 7-0, velho. Fiz 4 gols, cara. Pô, aí, sim, tipo, mas tem que parar de jogar no modo amador, cara. Aumenta essa dificuldade um pouquinho. Não, aí. Mas joguei no modo pro, cara. Tô zoando. Mais você. Que isso, eu vou apanhar muito, cara. Eu não jogo bem, sabe? Então eu tenho que jogar pra me divertir, sabe? Jogar mais que modo pro, vai dar uma surra. Não, claro, tô zoando. Daí é isso aí, dá uma puxada, sabe? Começar bem divertido, tô gostando bastante. Legal. E eu achei uns bugzinhos que eu mandei pro Giliard, né, Giliard? Isso, já, ó. Isso que acontece. Já. Mas foi engraçado, assim, né? Aqueles eu achei engraçado. Você nasceu em 1914, o que é? 2014. O jogo falou que você nasceu em 2014. Você falou, não, que eu tinha 2014 anos. É, aí então, você respondeu, pô, até o jogo sabe. O jogo sabe o quão velho você é, isso aí. Pois é. Não, mas agora, até bom gancho aí disso que você falou. Já saiu essa semana, pra quem tá ouvindo o podcast na segunda-feira. Já desde a sexta-feira tá disponível o mais novo patch do FIFA 13 para PC. E o dos consoles, do Xbox 360 e PlayStation 3, estão já sendo aprovados pela Microsoft e pela Sony. A gente não tem a data certa ainda para anunciar quando que esses patches vão estar disponíveis, mas tá na reta final, né, do processo. E uma das coisas mais importantes que esse novo patch traz, além de corrigir muitos bugs, é a adição de 3 novos times brasileiros licenciados. Então, 3 dos grandes times que tinham ficado de fora das licenças, né, quando o jogo saiu no disco, agora estão totalmente licenciados, seus nomes, escudos, uniformes, né, com aquele nível de qualidade que só a EA Sports traz no FIFA 13, estão todos lá, muito bem feitos. Eu mesmo revisei, ajudei o pessoal lá a fechar o pacote aí de atualização. Então são o Botafogo, o Palmeiras e o Vasco da Gama, 3 dos grandes times aí que tinham ficado de fora da licença. A gente conseguiu fechar o acordo e graças aí, ó, né, devido, né, ao anseio da comunidade, a gente acabou trazendo nesse update aí. Até, quer dizer, updates que geralmente a gente não coloca muitos dados, muito conteúdo nos updates, porque os patches precisam ser pequenos, né, em tamanho, mas a gente inclusive brigou aí para abrir uma exceção para esse patch ser maior, né, e gratuito, obviamente, não é DLC, é uma atualização do jogo mesmo, trazendo essas atualizações dos times brasileiros, entre várias outras coisas. Então é bem legal para o pessoal que estava realmente, né, na bronca com relação às licenças. E infelizmente, quando eu estive aí no Brasil, na Brasil Game Show, que a gente vai falar mais tarde, eu não podia revelar que estava de fato sendo feito esse patch, porque não era oficial ainda, mas agora já saiu para o PC, já posso falar. E, quer dizer, aproveitando isso que você falou, também tenho jogado bastante FIFA 13, sou membro agora de uma liga de jogadores de FIFA brasileiros, que a gente já está fazendo nossos primeiros campeonatos aí, então tá bem legal, a gente joga online no Xbox. E além disso, eu experimentei o Dishonored, né, o novo jogo publicado pela Bethesda, feito pela Arkane Studios de Lyon, na França, a empresa, um estúdio que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estive em Lyon. E o trabalho deles no Dishonored tá me parecendo até agora muito legal, muito um jogo bem feito, nos padrões de qualidade da Bethesda. O formato um pouco diferente do que você está acostumado com Fallout, Skyrim, Oblivion, até porque não é o mesmo time de desenvolvimento, é só publicado, né, pela Bethesda. Mas o Dishonored vem com a proposta mesmo de... até algumas coisas tem uma certa interseção com o que o Deus Ex tentou fazer, que é você ter as opções, né? O Deus Ex tinha mais opções, mas no Dishonored tem um pouco de Deus Ex, tem um pouco de BioShock, no sentido de que você pode decidir sair correndo, atirando em todo mundo, ou fazer sneaking, e cada maneira de resolver os problemas tem suas próprias consequências e a jogabilidade também, a recompensa é diferente. Eu, por exemplo, sou mais do tipo, né, sou covardão, então sou mais do tipo de me esconder, não querer conflito, querer resolver tudo na conversa. E no Dishonored, o que eu achei bem legal, a jogabilidade de stealth deles está bem difícil, que pra mim foi bom. Tô cansado de jogos onde é muito fácil você fazer o jogo de stealth. E no Dishonored não tem muito essa coisa de você agarrar no cover, você tem que fazer o cover na marra, você tem que se posicionar de forma a estar atrás da pilastra, entendeu? E aí você mesmo tem que dar o seu jeito de descobrir se você está na posição correta ou não. E isso torna bem desafiador, mas é bem legal. E os inimigos são bem alertas, assim, eles ouvem qualquer barulhinho, já vão atrás, eles vão no lugar certo de onde veio o barulho. Eles veem você muito fácil também, não tem aquele negócio de... O cara tá olhando na sua direção, você passa correndo e ele não te vê. Não, se você fizer isso, ele vai te ver. Então, o planejamento da parte de stealth é bem legal e a execução é muito difícil também, eu tô gostando. E é um jogo aí que vamos ver. Eu tô afim de terminar. Então, praticamente o novo jogo que eu tô jogando é esse. Então, eu queria comentar um negócio que teve... Que a gente teve o IDGA aqui em Montreal, teve pessoal falando do Dishonored. Eu não pude ir. Foi um dia, inclusive, que choveu pra caramba, pouca gente foi, mas... um pessoal que foi, inclusive, não sei se vocês viram já os tooltips do Dishonored, mas tem um poder assim que é o de você, a possession, né? Que se apossessa do corpo da pessoa. E nas tooltips tá dizendo assim que quando você estiver caindo, você pode usar o possession pra não morrer, sabe? E parece que... E eu achei uma coisa muito interessante, assim, que parece que os jogadores, nas sessões de foco com testing, e descobriram isso, sabe? Os game designers estavam vendo, aí de repente um cara pulou assim, sabe? Os caras assim, nossa, que imbecil, vai morrer. Aí ele pegou o possession, se possuiu de um cara e ficou vivo assim, andando, né? Daí os caras assim, nossa, que sacada genial, vamos fazer um tooltip. Daí eu lembro que o game designer estava comigo falando, não, cara, você acabou de matar todo o metagame que o jogador cria, velho. Você não deixa, tem que contar sozinho pra ele. Isso... Aí, cara, é a primeira tooltip que aparece, você pega o poder, sabe? Uhum. Aí ele botou a mão na cara e falou assim, nossa, cara, você não entende o que o jogador gosta, cara. Você não tá entendendo, sabe? Uhum. O jogador não quer que você conte pra ele o que ele pode fazer, ele quer descobrir, sabe? Aí eu achei uma coisa interessante, assim, de às vezes como o game designer capa a criatividade do jogador, sabe? Por razão nenhuma, sabe? Mas eu acho que, em defesa dos game designers, né? Existe hoje uma pressão muito grande para a gente entregar tudo de mão beijada. Inclusive, é um dos assuntos que a gente vai falar na main quest, baseado numa das notícias que a gente vai ler. Mas eu concordo com você, nesse exemplo que você citou, que a graça toda está em você descobrir sozinho. Mas eu não sei até que ponto o game designer queria deixar o cara descobrir sozinho e outras pressões fizeram com que ele não fizesse isso, ou se foi da cabeça do cara mesmo, entendeu? Mas em muitos outros casos eu enxergo que nós somos pressionados a tornar mais acessível. A palavra da moda é essa, é acessível, casual, acessível. Então, entendeu? A gente chama de a prova de idiotas, mas tudo bem, isso é só o nosso nome interno. Mas eu acho que é uma das coisas grandes diferenças que a gente sente nos jogos de hoje para os de antigamente é que tá tudo muito dado de mão beijada hoje em dia, realmente. Mas isso aí é um assunto que a gente vai falar lá na main quest. Eu fecho a Active Quest por aqui, se vocês não tiverem mais nada pra comentar. E a gente vai brincar então um pouquinho de Pod Quiz com o nosso convidado Bruno, também eu e o Fernando aí. Pod Quiz. O podcast de hoje vai ser trazido pelo Fernando Seco, O Rafa tá com 6, mas a gente não merecia nem que a gente mencionasse. É, que eu me lembre direito, eu tô com 4, o Seco tá com 3 e os convidados têm alguma quantidade de pontos que eu não lembro mais. Então o Bruno vai representar os convidados hoje e o Seco é que vai trazer o enigma pra gente. Eu e o Bruno vamos tentar adivinhar. Tá pronto, Seco? Yes, sir. Vai lá então. Então tá bom, a primeira dica é: foi lançado em 3 plataformas, incluindo PS1 e Saturn. Porra. Parou. Uhum. Resident Evil 1? Não. Tá. Bruno? Não. Tem que falar, parou, hein? Vai, Seco, segunda dica. Então, a segunda dica é usa uma tecnologia única para apresentação de gráficos. Ah. Pô, mas essa tecnologia tem no Saturn e tem no PS1 e mais uma terceira plataforma? Pô. Tecnologia de gráficos. Pô, difícil, hein? Oh, yeah. É muito obscuro, sim? Não. Não é não? Não. Parou. É. Virtua Fighter? Não, mas foi boa. Virtua Fighter é interessante. Bruno? Tô sem saber ainda, tá muito enigmático. É. Beleza. Você conhece assim, 3. Pavão misterioso. Pois é, né? Sempre duas dicas mais fáceis que você acerta em meia dica. Tudo bem. A terceira é: sou inspirado em um jogo famoso. Inspirado em um jogo famoso. Eu sou um jogo inspirado em um jogo famoso. Porra. É o Street Fighter X. Não. Eu tô com um jogo de luta na cabeça. Ó, o Bruno não quer. Bruno? Bruno não quer adivinhar, não. Não. Então tá, dica número 4. Apesar da alta definição, meus personagens são feios. Alta definição pra época, né? Justo. Pô. Não, já falei Virtua Fighter, você falou que não é. Pô, mas eu sou inspirado em um jogo famoso. Isso aí que tá me quebrando, cara. Tô com uma coisa na ponta da língua, quase. Cuidado, hein? Okay. Pensando muito aqui, tô quase. Posso pra dica número 5? Então, sou considerado um dos piores jogos já feitos. Oh, parou. Ah, não. Eu ia falar Superman 64, mas não é do Saturno, pô. Mas é um bom, cara. Isso é boa, velho. Dos piores jogos já feitos, pô. Boa. Tá, já perdi minha vez dessa daí. Agora essa dica é boa, hein? Bruno? Parou. Clay Fighter? Não. Não. Não, Clay Fighter não é tão ruim assim, não, bro. Pois é, não é não. Tudo bem, você vai dizer que é questão de opinião. Ele é artista, pô. Que tem isso, Seco? É difícil ele. Deve ser incrível com arte pra caralho. Vai, então dá a próxima aí. Então, aí, ó. Não. Aí, ó. Dica número 6. Sou provavelmente a maior vergonha dessa empresa japonesa. Por algum motivo eu tenho sensação de que eu era obrigado a saber essa resposta. Você vai dizer pra mim isso depois. Porra, você era obrigado não, a saber. Não vou. Maior vergonha dessa empresa japonesa. Maior vergonha dessa empresa japonesa. Pois é. Tô só fazendo fita aqui pra poder passar o tempo pra pensar mais. passa mais Bruno. Então fica difícil. Agora, como vocês. Eu sempre faço isso. Minhas duas últimas dicas são as que entregam. Só faltam duas? Sim, sim. Você tá roubando, Seco. Você comeu dica aí. Não, não comi não. Comeu. Tá roubando. Safado, tá enrolando. Vai lá então, ó. Dica número 7, hein? Pra facilitar a vida de vocês, dois. Ah. Tá bom? Tá. Meu personagem principal é um ator dos anos 90. O personagem principal é um ator dos anos 90. Yeah. Que porra é essa? Pois é, cara. É bizarro e de engraçado, cara. Oi. Ah, não, dos anos 90 não é. Eu ia falar Dragon The Bruce Lee Story. Não, aqui não, não, não. Bruno? Revolution X? Não. Ah, não. Nem sei o que é. A última é. Aerosmith, né? A última dica pra entregar de bandeja pra vocês dois. Manda. Ó, o meu título é o título de um filme. Fácil assim, não. Porra, cara. O personagem principal é um ator dos anos 90. Essa dica eu caguei rindo, velho. Ah, você vai ser um absurdo caralho, isso. Cara. É um absurdo. Não é, não. Que jogo tosco que isso deve ser. Vai lá, Bruno, o que você acha que é, velho? Nossa, cara, eu não tô conseguindo nem pensar em nada. Isso deve ser uma coisa tão constrangedora. É muito. Eu devo ter bloqueado da minha mente, cara. Se eu posso. Tu posso. Não! Ele quer? Não. Não? Não. Quanto tempo a gente espera? Uma hora. Porra, cara. Você quer. Que merda de jogo é esse, seu viado? Pois é, é o jogo mais merda já feito pelo ser humano, cara. Nossa, cara. Dou-lhe uma. Pera. Dou-lhe três. Pera aí. A gente vai fazer o seguinte. Eu posso reproduzir todas elas. Calma aí. Não precisa reproduzir não, mas a gente vai fazer o seguinte. Oi. Você vai falar pra gente o resultado, mas a gente não vai dizer pro pessoal, caso a gente não consiga descobrir, né? Ok. E aí eles vão tentar. Hã? Comentários. É, eles vão tentar isso. Descobrir aí nos comentários. Tá bom? Tá bom. Cara, mas me dá mais uma chance aqui, peraí. Vou nem que eu jogue fora minha adivinhação. Cara, que. O personagem principal é um ator dos anos 90. Essa daí não tem não como. Não fala isso que eu ganho muito, velho. Não faz ideia. Nossa, ai, cara. Ai. Tá, eu vou ter que desistir dessa, não sei. E você, Bruno? Tô na mesma, viu? É. Então, ó. Você ganhou o ponto. O pessoal fica pra poder adivinhar, né? Nos comentários, vamos ver quem é que sabe. Realmente, vocês vão fazer a gente ficar com cara de babaca, porque eu imagino que a hora que o cara der o estalo que descobriu que jogo é esse, deve ser muito tosco. Mas então, a gente fecha o podquiz por aqui e em off o Seco vai falar pra gente qual foi, tá bom? The devil says, The Main Quest. Chegamos então na main quest do episódio número 53 aqui do podcast. E como a gente já tinha comentado lá no começo, hoje a gente não vai fazer uma main quest com um assunto em particular, porque a gente tinha tantos assuntos, candidatos aí para se fazer uma main quest ou outras sessões aí, que a gente resolveu então juntar todos eles, fazer uma main quest mais assim de bate-papo sobre as novidades da indústria, as coisas que aconteceram nessas últimas semanas, que a gente não teve oportunidade de trazer aqui para comentar. E acho que com isso a gente vai cobrir assuntos bem interessantes, aproveitar também que o Bruno está aqui se juntando a gente hoje, pegar a opinião dele também de um número maior de assuntos variados. E então, acho que o primeiro assunto que eu queria falar é mais assim mesmo que uma prestação de contas, né? Só dar algumas notícias para vocês sobre o evento que eu tive a oportunidade de participar. Acho que a gente divulgou aí antes de acontecer que eu estaria viajando para o Brasil para participar da Brasil Game Show, que aconteceu em São Paulo em outubro, né, no fim de semana ali do feriado do dia 12 de outubro, né, na verdade eu acho que foi 11, 12, 13, 14 o evento, se não me engano. E então eu estive realmente no Brasil representando a EA e o FIFA 13, afinal de contas o jogo tinha acabado de ser lançado no Brasil dia 4 de outubro, então o timing aí do evento foi bem, bem apropriado pra gente. E então eu estive lá, nós tínhamos um stand somente para o FIFA 13, que foi uma coisa que já me surpreendeu. Afinal de contas, a publicação dos jogos da EA no Brasil é feita em parceria com a Warner Brothers. Então a Warner Brothers comprou dois stands na feira, e em um dos stands ela colocou todos os outros jogos dela ou da EA que ela publica, ou da Codemasters que ela também publica no Brasil, todos eles em um stand, e reservou o outro stand inteiro só para o FIFA 13. Então isso já achei bem legal. Mas o que eu fiquei realmente mais impressionado foi com o tamanho do evento como um todo. Eu nunca ia imaginar que eu ia encontrar realmente no Brasil um evento, né, da área de games do tamanho que era, um pavilhão enorme lá no Expo Center Norte em São Paulo, realmente tomado por todas as grandes empresas da indústria de games mundial. Você tinha stand da Activision, da Konami, da Warner, da EA, como eu falei, Microsoft, Sony, Nintendo, pessoal da Riot Games com o campeonato de League of Legends, que estava também dando muito o que falar, várias outras aí que eu estou até esquecendo. Mas todos os nomes grandes aí que você pode imaginar estavam lá, inclusive as três fabricantes de plataformas, que também eu fiquei bastante admirado do quão grande era a presença deles, né? Inclusive a Nintendo levando o Wii U pro pessoal, né, pro público brasileiro jogar lá na hora. Então eram algumas das maiores filas que tinha no evento, era para jogar o Wii U. E isso tudo eu realmente fiquei bastante bem impressionado. A notícia que a gente tem é que houve mais de 100 mil pessoas presentes no evento, que eu também achei um número assim absurdo. Não ia imaginar realmente que haveria um evento. A gente até brincava, é E3 da América Latina e tal, e sempre com um tom de sarcasmo, mas é um tamanho muito maior do que eu esperava mesmo. Não dá para comparar com a E3, até pela importância que a E3 tem na indústria mundial, mas um evento que para o Brasil, para mim pelo menos, foi bem maior do que eu esperava. Então a impressão já de primeira já foi muito boa que eu tive. E tem várias coisas interessantes para contar que aconteceram lá. O público, né, deu para ver que o brasileiro, ele quer muito jogar o FIFA, quer muito até trocar, né, o Pro Evolution pelo FIFA, que a gente sabe que o Pro Evolution é bastante popular ainda no Brasil. Mas todos os assuntos que eles queriam falar eram sempre os mesmos, assim. Era a questão das licenças dos times, né, a questão de autenticidade mesmo com a Liga Brasileira. Então deu pra perceber que é muito importante isso para todo mundo. Não que a gente não achasse que não fosse importante, mas a FIFA ele conseguiu conquistar o mercado do restante do mundo todo e tomar a frente aí do Pro Evolution através da jogabilidade, né? A gente sempre teve as licenças das maiores ligas e tal, mas isso nunca foi o suficiente para nós sermos primeiro colocado. O PES de antigamente sempre tinha fama de ser mais gostoso de jogar, melhor de jogar, e foi quando a gente virou a mesa nesse sentido que a gente trouxe, né, totalmente nova implementação de jogabilidade de inteligência artificial foi quando o FIFA realmente ganhou o mercado e aí tomou a liderança da Konami, que hoje, inclusive, está bem à frente em termos de venda, em termos de popularidade no mundo inteiro, né? Pensando no mundo como um todo, né? E alguns territórios como o Brasil, essa disputa é mais próxima. Então, deu para perceber que o público brasileiro, talvez a jogabilidade só não seja suficiente para conquistar todos os caras. Eu acho que até assim, o que eu observei bem foi que uma vez que uma pessoa pegava o FIFA para jogar, ela ficava bem convencida de que era o melhor jogo do que o Pro Evolution, sabe? Mas você tem que convencê-la a jogar, tem que convencê-la a experimentar, e tem muita gente que simplesmente não tá afim, ou já fica sabendo, né, que não tem todos os times licenciados do Campeonato Brasileiro, entendeu? E aí já é uma desculpa pro cara não experimentar o jogo. Ou ele gosta do Pro Evolution mesmo, é fã, entendeu? E não se vê motivado a mudar. Então, muito interessante, muito importante a gente estar presente em eventos como esse, porque eu garanto que ali só a nossa presença no evento, a oportunidade que todo mundo teve de jogar o FIFA, né, que nós tínhamos vários consoles PS3 à disposição de todo mundo lá para jogar, você podia chegar, sentar no banquinho e jogar uma partida de FIFA lá. Eu acho que isso daí foi muito importante para dar para essas pessoas essa oportunidade, assim, de experimentar o jogo pela primeira vez. Então eu espero que pro futuro a EA tenha ainda mais incentivo em mandar alguém para cá, né, trazer alguém do time de desenvolvimento. Foi a primeira vez na história da franquia que veio alguém do estúdio, né, da EA Canada em Vancouver para participar de um evento de jogos no Brasil. É claro, né? E quem que foi esse cara hoje, aliás? Não é coincidência que eles me mandaram para ir, né, para lá, pro Brasil, pelo fato de eu ser brasileiro, falar português, então tudo isso ficava muito mais facilitado. Né? Mas eu espero que, cara, daqui pra frente aconteça sempre. Eu, depender de mim, que se eu puder, entendeu, me livrar lá do serviço para passar um tempo no Brasil e fazer esse trabalho, eu gosto. Gostei muito de conversar com todo mundo, conheci muita gente nova, revi muitos amigos da indústria de games que eu tinha perdido contato, né, depois que vim pra cá. E mais importante, cara, me diverti. Joguei FIFA com muita gente diferente, caras. Desde o campeão brasileiro e sul-americano que foi para a FIFA Interactive World Cup, a final na Suíça. Joguei com esse cara, perdi 4-0, até, sabe, gente que estava jogando pela primeira vez e me pedia para explicar os controles, né, na hora do jogo. Então, e foi muito legal. E participei também, a gente fez uma coletiva de imprensa, né, uma press conference. Claro, não tem a pompa de uma press conference que você vê na E3, mas foi um auditório com todos os jornalistas lá, deve ter dado umas 300 pessoas, e eu tive aí o privilégio de fazer essa apresentação ao lado dos narradores, comentaristas do FIFA no Brasil, que são o Thiago Leifert, apresentador, jornalista da Globo, e o Caio Ribeiro, ex-jogador, que agora também é comentarista. Então conheci os dois pessoalmente, batemos papo, né, e conversamos bastante sobre FIFA, e aí eu fiz uma apresentação lá onde eu mostrei um pouquinho, né, do, vamos dizer, do que está por trás do desenvolvimento do FIFA. Inclusive, a gente vai fazer em breve um episódio aqui do podcast, um post-mortem do FIFA 13, que a gente já prometeu faz tempo. E aí talvez eu conte lá algumas outras histórias sobre isso. Mas eu recebi um feedback muito positivo do pessoal, dos jornalistas que assistiram a essa coletiva, de que, sabe, qualquer detalhe, cara, isso eu fiquei bem convencido também, de que qualquer detalhe, qualquer pouquinho de informação que você puder passar para o público e principalmente para a mídia brasileira sobre, né, o que acontece por trás ali do desenvolvimento do jogo, é importante. Os caras, eles realmente estão interessados em saber. Por exemplo, a gente falou muito lá todas essas features de inteligência artificial. Como é que a gente implementa, né, a melhoria? Você pega o FIFA 13 e você sente que a movimentação dos atacantes está muito melhor. Da onde saiu isso? O que está por trás de você sentir que está melhor? Né, porque o sentimento é uma coisa difícil de você... de você prever que você vai conseguir fazer no jogo, e dois, de você quebrar em pedaços, né, em partes. Então isso na essência, uma parte importantíssima do trabalho do game designer, que é essa capacidade de análise e síntese daquilo que você está querendo passar para o jogador. Então é muito interessante esse processo, né, os nossos produtores e game designers de gameplay aqui são pessoas realmente que têm uma experiência, uma prática muito grande em fazer isso, em quebrar o jogo, a sensação que a gente quer passar em mecânicas menores, cada vez menores, até chegar a um ponto onde elas podem ser implementadas. E contar um pouquinho desse processo foi uma coisa legal, que eu acho que muita gente que estava presente lá, pelo menos os que vieram me dar algum tipo de feedback, gostaram muito. E aí a gente fez uma sessão depois de perguntas e respostas com a imprensa, junto com o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro. Foi até bem humorado, descontraído. Eles fizeram algumas perguntas difíceis aí que a gente respondeu da melhor maneira que a gente pôde. E pra mim, assim, foi uma experiência fantástica. Pra minha carreira, inclusive, como produtor, foi importante eu poder chegar agora aqui pra EA e dar esse relato, né? Levei, fizemos um debriefing do que foi o Brasil Game Show quando eu voltei aqui. E eles já tinham, né? Todo mundo aqui já tinha uma noção bem clara do quão importante é esse mercado brasileiro, quanto que ele ainda pode crescer pro FIFA. Mas acho que a minha presença lá e trazendo essas notícias aí de volta e, vamos dizer, esses pequenos insights que eu acabei tendo por estar, né, lá dentro, próximo mesmo do público, acho que vão ser de valia também para a nossa estratégia no mercado brasileiro indo para frente. Então, para mim, assim, foi fantástico estar presente no evento, foi um prazer. E encontrei muitos ouvintes do podcast lá também. Então, foi muito legal ver o pessoal vindo falar comigo, falar, pô, eu ouço podcast e tal, sou fulano de tal, que deixa comentários lá. Foi muito legal, várias pessoas que eu encontrei lá dessa forma também. Então, foi isso, cara. Eu acho que para um evento, né, até a gente brincando lá no Twitter, a nível de Brasil, a expressão que a gente gosta muito de usar, o evento foi muito, muito legal e bem acima do que eu esperava em termos de tamanho. Então, eu fiquei meio assombrado com isso, cara. 100 mil pessoas, a gente demais. Eu não esperava isso tudo também, não. Pois é, esse foi, acho que, o grande número aí que assustou muita gente. E eu testemunhei, porque assim, do jeito que funcionou foi, o primeiro dia foi fechado para a imprensa. Então foi o dia que a gente fez as coletivas de imprensa, né, as press conferences, e só realmente pessoas da imprensa puderam transitar lá pelo evento. Então foi assim, em termos de número de pessoas por metro quadrado, foi bem mais tranquilo. Agora, no dia seguinte, que foi o dia 12, que foi o primeiro dia aberto ao público, eu tava hospedado no mesmo hotel que alguns produtores da Codemasters e da Warner Brothers. Então a gente tinha feito amizade no primeiro dia, e aí a gente veio no mesma van, né, do hotel para o evento, que a Warner Brothers levou a gente. E os caras, né, são dois da Inglaterra, um de Chicago, nos Estados Unidos, e uma produtora de Los Angeles. E eles, quando a gente foi chegando nesse segundo dia, que era o dia aberto ao público, que a van virou assim já na rua que vai para o Expo Center Norte, né? E a gente sabia que ainda faltava assim uns 200 metros para chegar na entrada, e a fila já estava ali onde a gente virou a esquina. Os caras que estavam na van, cara, tomaram um susto, os produtores, e a gente não esperava realmente. E eles começaram, já ficaram até meio agitados assim, meio nervosos, não sei eu não sei o que eles esperavam, mas porque a gente olhava pra frente assim na calçada, no calçadão que leva até o Expo Center Norte, e é um mar de gente, assim. A fila realmente tinha 200 metros de fila, sem exagero. E aí a gente conseguiu, com muito custo, que até o trânsito estava totalmente engarrafado nesse pedaço, e era um feriado, o resto do trajeto todo, e, né, em São Paulo a gente sabe que tem muito trânsito, no dia anterior tinha sido terrível, porque era véspera de feriado, mas nesse dia que era feriado, a cidade, assim, morta. Não teve trânsito, nada. E aí quando a gente virou para entrar na rua da Expo Center Norte, tudo parado. Então, uma multidão de carros e uma multidão de gente na calçada, querendo, fazendo fila para entrar no evento. Então, aquilo ali assustou realmente a todos nós que estávamos na van. E aí, a gente, com muito custo, conseguiu dirigir até lá a entrada, né, dos expositores. E aí, cara, esse dia não dava para andar nos corredores. Assim, tava, sabe, o que antes estava folgado no dia anterior, nesse dia estava, assim, um absurdo de quantidade de gente, e se repetiu nos outros dois dias. Então, na sexta, no sábado e no domingo, que foram os três dias abertos ao público. Então, na soma desses três dias é que deu 100 mil pessoas. Mas, inclusive, nesse primeiro dia, na sexta-feira, o organizador do evento estava contando pra gente. Depois de meio-dia e meia, ele teve que parar de vender ingresso, porque não ia conseguir comportar a quantidade de pessoas que queria entrar. Então, teve muita gente que estava nessa fila que só conseguiu comprar pro dia seguinte, porque ele teve que parar. Quer dizer, onde que você já viu no Brasil alguma coisa que faz dinheiro, o cara parar de fazer dinheiro? É porque não tinha mesmo como enfiar a gente dentro do Expo Center Norte, que eu tenho certeza que se tivesse, ele teria enfiado, entendeu? Então, foi um negócio de doido mesmo. Então, isso realmente, cara, foi a grande surpresa positiva que eu tive, foi a quantidade de gente, o tamanho mesmo do evento. E acho que justificou o fato de que todas as empresas grandes compareceram com stands sabe, com quase que, vamos dizer, superproduções em alguns casos, como foi o do League of Legends, por exemplo, que tinha um telão e campeonatos rolando no todos os dias do evento. Até o, até esqueci de falar, mas o próprio stand do FIFA 13 fez a Copa São Paulo de FIFA 13, em onde a cada dia, né, de acesso ao público, sexta, sábado e domingo, teve um campeonato mata-mata com 64 jogadores. E também a inscrição para esse campeonato, o evento abria às 10, às 10h40 já tinham encerrado as inscrições para aquele dia, o pessoal não conseguia mais se inscrever. Então, de tanto tamanho que foi a procura. E aí foi bem legal. Tive a oportunidade também, nessa brincadeira do campeonato, de jogar uma partida de FIFA com o Thiago Leifert, o apresentador da Globo, que até é famoso por ser bom de FIFA, falou que estava na divisão 1 lá do Seasons, já que é bem difícil de conseguir. Mas aí eu fui jogar com o Thiago, ele, na hora da escolha do time, ele escolheu o Brasil, aí eu fiquei meio que sem opção, né? Porque jogar Brasil contra Brasil é meio chato, né? O mesmo time, assim, não tem muita graça. Eu não queria pegar um clube, tinha que escolher uma outra seleção. Aí eu falei pra ele, ó, Thiago, acho que eu vou jogar então com a Itália, vou fazer um gol de contra-ataque e vou jogar na retranca o resto do jogo todo. E aí, dito e feito, no primeiro tempo, lá no começo, eu acertei um contra-ataque lá, fiz um gol de cabeça e só defesa o resto do jogo. O Thiago fez de tudo, né, driblando com o Neymar, cruzando a bola na área, chutou na trave, o goleiro pegou, e aí, mas consegui segurar o resultado 1-0, aí foi um dos únicos lá que consegui ganhar do Thiago Leifert, aí fiquei sacaneando aí depois. Mas foi, tudo isso aí foi uma experiência muito legal que a gente teve, e pra mostrar também como os jogos estão enraizados na cultura da sociedade já, cara, e principalmente num país como o Brasil, eu acho difícil, né, assim, a gente vê isso acontecer. Aqui fora é um pouco mais comum, você liga a TV, sempre tem um comercial de um jogo, as pessoas falam de videogames como uma coisa mesmo do cotidiano delas, assim, uma coisa comum. Até comentei com vocês antes, fui ver um filme no cinema hoje, que é o Wreck-It Ralph, que é uma animação da Disney, que ela é inspirada nos videogames, nos arcades, faz milhões de referências aos videogames, inclusive eu recomendo. Excelente animação, assim, cara, saí muito bem impressionado do cinema, todo mundo que foi comigo também achou. E, quer dizer, games enraizados na cultura da nossa sociedade do tempo presente. E no Brasil, a gente sempre tem a ideia de que está tudo um pouco mais atrasado, né? E acho que um evento desse tamanho, que atraiu essa quantidade de pessoas, acho que prova que talvez então a gente não esteja tão atrasado assim como a gente pensava. Ou pelo menos que o apetite está aí. Não sei o quanto disso se traduz em negócios, em venda mesmo, né? Em se fazer dinheiro com games no Brasil. Mas interesse, apetite e o que o brasileiro joga, a gente já sabe. É, agora ele tem que saber se ele paga pra jogar. Bom sinal, né? Adoro isso. É. Pois é. Precisa de Nintendo, Sony, Microsoft, o que rolou lá? Bom, eles também tiveram suas coletivas de imprensa. A mais interessante foi a da Nintendo. Isso é uma outra coisa muito legal. As empresas mandando realmente pessoas que estão dentro dos estúdios de desenvolvimento, seja de jogos, seja de hardware, para o evento. Então, uma das conversas mais legais que eu tive foi com um dos produtores do Assassin's Creed 3, que a Ubisoft Montreal mandou para o Brasil. O cara, inclusive, na coletiva de imprensa dele, respondeu assim, várias perguntas do público sobre, sabe, o roteiro do Assassin's Creed 3, alguns detalhes sobre o desenvolvimento do jogo. E o cara, ele foi bem aberto, assim, eu fiquei também bem impressionado com a... Ele é um brasileiro? Não, ele é um canadense, ele parecia canadense francófono, porque ele falava inglês com sotaque de francês mesmo, eu imagino que ele seja canadense porque ele veio da Ubisoft Montreal, mas ele é... E, então, ele foi um cara muito, muito transparente, assim, na entrevista. Inclusive, até uma coisa bem interessante que ele falou foi sobre a dublagem do Assassin's Creed 3 em português do Brasil, que ela estava planejada para ser entregue no lançamento do jogo, mas aí quando eles contrataram, né, uma empresa terceirizada no Brasil para fazer o serviço, mas quando chegou lá o resultado, eles têm um programador que é brasileiro, e esse cara, você conhece ele por acaso? Não, eu tenho noção de quem é. Entendi. Uma amiga minha conhece ele. Entendi, e esse cara parece que virou para eles e falou, olha, a dublagem não ficou boa não, sabe, né, a qualidade que a gente... Aí, mata esse cara de branco aí! Não sei, cara, não sei se foi carioca a dublagem, não. Mas ele falou que a qualidade não tinha ficado boa o suficiente. Aí o que a Ubisoft fez? Ela tirou isso do jogo. E prometeram, né? E o produtor falou isso, que iam lançar um DLC gratuito com a dublagem no português do Brasil de melhor qualidade, mas aí que não tinha dado mais tempo de fazer pro lançamento do jogo. Que eu achei também, assim... É o tipo da coisa que a gente, como desenvolvedor, a gente não fica contando por aí, sabe? Esse tipo de detalhe, esse tipo de coisa que acontece dentro do desenvolvimento. Mas eu achei muito legal a franqueza mesmo do produtor do Assassin's Creed. Me escapa aqui o nome dele agora, mas eu troquei cartão com ele lá. E foi muito legal conversar com ele e com muitos outros profissionais mesmo, não necessariamente brasileiros, vários deles não brasileiros, que foram enviados para o Brasil Game Show pelas empresas. E como você perguntou, Microsoft, Sony, Nintendo, tinham produtores lá, tinha um engenheiro que da Nintendo de Kyoto, né, que trabalhou no desenvolvimento do Wii U. Eu não sei exatamente qual parte, porque com ele eu não tive oportunidade de falar pessoalmente, mas eu sei que ele estava lá, porque eu vi a apresentação, vi ele conversando com jornalistas. E a Nintendo, então, tinha lá um booth deles, lá com as paredes de vidro, e aí você fazia a fila do lado de fora, e lá dentro tinha, acho que, 16 Wii U's para você jogar. Né? E a mesma coisa, Microsoft e a Sony, com os consoles, com os meus lançamentos mais novos. Aí eu não tive tempo, realmente, de sentar lá e jogar nenhum deles, então não sei exatamente quais os jogos que estavam lá. Mas como tinha muita gente fazendo fila nesses estandes, eu imagino que eram jogos ainda não lançados e novidades aí pro pessoal. Então foi bem legal, cara. Mais uma coisa que eu fiquei bem admirado foi com o quanto levaram a sério mesmo essas empresas da Industry Games, um evento no Brasil. Teve alguma coisa de brasileiros lá? Teve, de novo, eu não pude passear muito. Eu sei que a Hoplon tinha um stand lá. Eu revi alguns colegas da nossa época de lá. Até, né, o Daniel Sperry, o Felipe Maneiro, um abraço pra vocês aí. A gente se viu lá, bateu papo. Então eu sei que a Hoplon tava e acredito que tinham outras, mas eu não registrei. E tinha um espaço também mais em volta, assim, que eram booths menores, né? E que tinha até gente de mídia e tal. E eu imagino que ali também tivessem alguns desenvolvedores brasileiros. Mas eu, sinceramente, como a agenda tava cheia todos os dias, só de entrevista, cara, eu devo ter dado aí umas sei lá, 50 entrevistas sobre FIFA 13 para todo mundo que estava por lá. Então foi agenda muito cheia para poder passear e prestar atenção no restante que estava acontecendo. Tem um festival de jogos também, né, que eu acho que é bom lembrar. Ele seleciona e premia, assim, os melhores jogos nacionais do ano. Então, é legal dar uma conferida, dar uma ideia boa do que está sendo produzido no Brasil. Assim, por acaso, eu tive a oportunidade de trabalhar em dois que ganharam 3 prêmios. Legal, quais foram eles? Fala pra gente aí. Games to Car, pela Razer, que a gente tem no ano passado. Ganhou 2 prêmios no ano passado, que foi de melhor jogo e melhor art design. Certo. Merecidamente, inclusive. Legal. E esse ano foi o Skyrise Runner, que... Eu trabalhei enquanto em MyLuzes, lá de BH, que ganhou o prêmio do melhor jogo mobile. Legal, hein? Bem legal. Isso é muito interessante também saber que a indústria nacional, através do festival de jogos, também tem mais presença, né? Um evento como esse, que eu acho que é muito legal você trazer Activision, Microsoft, todo mundo pra cá, mas a indústria nacional também precisa de um espaço. Então, esse tipo de evento dentro do... de uma coisa tão grande quanto o Brasil Game Show é bem legal também. Legal, cara, gostei de saber, cara. Parabéns, inclusive, Bruno, pelo trabalho aí. Gostei de saber que né, tanto que você participou desse jogo, mas que também que essa premiação aconteceu. É importante ter isso também. Obrigado, mas eu acho que eu fui bem privilegiado de poder participar desses projetos mesmo. O Povo de Luzes, esse é muito bacana, eles estão tendo um rumo muito legal, sabe? Legal. Importa fé demais o que eles estão fazendo. E Razer também, sabe? O povo da Razer é muito competente, sabe muito bem o que estão fazendo, então... Tem muita coisa boa pra chegar aí. Legal, é sempre bom a gente ficar sabendo do povo que tá fazendo coisa boa na indústria brasileira. Pois é. Você está ouvindo o PodQuest. Yeah. tá, o segundo assunto que a gente vai falar aqui na MainQuest, já que o primeiro já tomou tanto tempo, né? Mas eu queria trazer o Fernando aqui pra falar de uma das notícias que ele separou pra gente, que, né, nas últimas semanas, uma empresa muito querida da gente, que a gente já conversou muito sobre ela aqui no podcast, que é a Zynga, ela andou, né, Seco, meio que na encolha, como a gente diz lá no Rio, mandando alguns funcionários embora, né, e demonstrando realmente que o modelo de negócios deles, pelo menos no momento, ele não está com aquela franca expansão que se esperava. Inclusive, isso se reflete muito negativamente nas ações da Zynga, que a gente sabe se tornou pública não faz muito tempo e imediatamente perdeu dinheiro. Né, causou a perda de dinheiro de muita gente que apostou na empresa, que comprou quantidades grandes de ações. Então, eu sei que você tinha separado essa notícia. Fala pra gente que fatos foram esses aí que te chamaram a atenção e o que, que você acha? Eu acho que a gente já comentou bastante, mas acho que eu queria só que, já que agora que aconteceu, assim, é muito legal para pensar que todo mundo envolvido com o desenvolvimento comentava que era um modelo insustentável, sabe? E não só que era um modelo sustentável, mas era um modelo que ele era muito, como posso dizer, você tinha que forçar muito as pessoas a se engajarem nesse modelo, sabe? E tipo, era um modelo que estava fadado a dar errado, entende? Mas todo mundo se joga de cabeça nesse modelo, se jogou de cabeça nesse modelo. E é uma coisa que está acontecendo muito nos últimos anos, assim. Aparece alguma coisa e todo mundo se joga de cabeça, assim, sabe? A quantidade de gente envolvida, eu conheço muita gente que deixou, por exemplo, conheço dois produtores da Sega of America que saíram para ir para a Zynga, sabe? Atrás da porque para eles era trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro, sabe? E, por exemplo, agora com o corte de trabalho, a redução de escopo dos times, os caras perdem emprego, sabe? E aí cai no fato da realidade que, tipo, todo mundo vai atrás da mina de ouro, sabe? Que, tipo, ou daquela spark que acontece e que aí todo mundo quer correr para aquele lado, entende? Imagina se toda a indústria realmente tivesse corrido para aquele lado, sabe? Que diabo ia ser agora, ia sabe? Ia ter sobrado depois... nada depois dessa bolha ter estourado. Não, então, sabe? E daí, por exemplo, um monte de gente tava falando, não é pra falar, mas, por exemplo, a EA batia muito o pé nisso, sabe? Da bolha, todo mundo dizia que a EA falava isso só pra falar, assim, sabe? Tipo, por que vocês não estão pulando de cabeça? Não, porque isso é uma bolha. Então tinha um monte de outras empresas. Cara, a EA é uma que eu gosto de falar bastante, assim, sabe? Eu imagino que a Activision, e todas as outras grandes empresas pensavam em mais, mas nenhum deles fala. Imagina se todo mundo se joga de cabeça nessa droga, cara, o estrago que seria na indústria, sabe? A quantidade de gente que ia perder emprego, cara, a quantidade, a perda de moral para a própria indústria de videogame, sabe? Tipo, todo mundo investiu um monte e de repente o mercado não existe, sabe? Não precisa nem ir tão longe, tipo, a perda de moral e o dano para a indústria já tá feito da forma como aconteceu. Quer dizer, nem todo mundo aderiu à moda da vez, mas... Mesmo não todo mundo aderindo, a quantidade de empresas que foram para essa direção foi grande o suficiente para causar um dano e resultar aí, né, nesse estado de layoffs e de retração mesmo desse mercado que a gente está vendo. Inclusive, uma das empresas que fez esse tipo de movimento, e a gente foi bem documentado, foi a Digital Chocolate, que é uma empresa... que vários conhecidos amigos nossos brasileiros tiveram a oportunidade de trabalhar. Uma empresa de muito sucesso na área mobile, né, historicamente, e que de uns anos para cá resolveu mudar, né, o seu modelo mais para o modelo de jogos sociais. E hoje você não ouve mais falar da Digital Chocolate, você não ouve mais falar de jogos de sucesso que eles têm feito. Inclusive as pessoas que a gente conhecia que trabalhavam lá foram para outra realmente, né, mudaram. Filandou para eles porque essa decisão de ir para esse modelo já para essas pessoas já não tinha futuro mesmo, mas como era moda, né, como era da vez, a empresa decidiu fazer isso, que é uma pena que essas coisas aconteçam. E queria pegar a perspectiva do Bruno sobre esse assunto, porque ele também trabalha na Gameloft, uma empresa que tem uma presença muito forte no mercado mobile, né? O Bruno, será que não bateu, né, a vontade, né, não deu aí a tendência de seguir a moda também numa empresa como a Gameloft? Como é que você, que está nesse mercado, ver a situação atual, tanto de mobile versus social. Cara, a Gameloft como empresa, ela é extremamente conservadora nos movimentos que faz, sabe? Ela não arrisca assim nada, só investe no que vai ter certeza de retorno. Entendi. Não dá pra você ver que ela tá bem forte por causa disso, assim. Há muitos anos, postura, assim, pode ser que ela não seja super inovadora, né, muito ousada, mas tá aí. Mas como você tava comentando esse caso da das empresas não terem pulado nisso, tu lembra do crash de 83, sabe? É. Foi uma bolha que explodiu, assim, que eu acho que se as empresas todas tivessem seguido esse rumo da Zinga, essa história se repetiria, né? Bom, não. Pois é, eu sei que quando... Eu lembro perfeitamente, assim, porque quando eu tava na Other Ocean, aí eles começaram com projetos paralelos, assim, tipo... Vamos estudar esse modelo, assim, sabe? Porque você pega um programador, investe, sei lá, um dia e você tem um jogo que ganha um monte de dinheiro, sabe? E aí, na mesma época, eu fui lá pra Califórnia e conheci esse produtor que era a bem amigo do programador-chefe do Farmville, sabe? Que na época tinha acabado de ser lançado. Eles falaram assim que, tipo, dois programadores e um artista fazem um jogo que ganha alguns milhões, sabe? E, tipo, e programação simples, nada de estresse, tecnologia simplificada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu ficava perguntando, sabe, se a longo prazo era escalável, assim, sabe? Eles, assim, eles ficavam perguntando assim, por que não seria escalável a longo prazo, sabe? E, tipo, era uma discussão, eu nunca consegui entender, assim, sabe? E, tipo, aí talvez eles nunca pararam pra pensar, assim, o que poderia acontecer, sabe? A hora que você, sei lá, você explora e destrói o mercado, sabe? Você não tem mais nem moral com os próprios usuários, tudo. Do esquema e ninguém mais aguenta olhar pro seu jogo porque a única coisa que tem é spam, sabe? Aí, daí, tipo, eu acho muito triste, assim, sabe? Porque você vê que teve um monte de gente talentosa que foi pra esse lado aí e acabou perdendo emprego. Agora tem que começar de novo em algum outro lugar, né, cara? É verdade. Não, vai lá. Não, então, eu ia dizer assim, eu ia, na verdade, bancar o Rafa aqui. Se ele não tivesse esnobado a gente, ele provavelmente entraria agora e falaria um pouquinho sobre também as questões mais relacionadas ao game design dos jogos do tipo que a Zynga faz, ou pelo menos tem feito até agora, e do lado do game design também já dava pra ver que não era um modelo sustentável. Quer dizer, a maneira como o Farmville se reproduziu, vamos dizer assim, né? É a maneira de, cara, que não é sustentável. Você, sabe, encher o saco dos seus amigos da maneira como esses jogos precisavam encher o saco pra poder ter o grau de conversão, né? De usuários que eles tinham, tava na cara que isso daí, essa festa, uma hora ia acabar. E não demorou muito, né? O Facebook começou a introduzir funcionalidades para poder facilitar que você bloqueie esse tipo de pedido de ajuda, de atualização. E porque, na maneira que o Facebook olha para essa questão, eles querem ser uma plataforma de jogos que não fique marcada por ser esse tipo de jogo, sabe? Ah, não, o jogo de Facebook é aquele tipo que tudo que você faz é encher o saco dos seus amigos, entendeu? Então o Facebook mesmo não tem interesse de, entendeu? Eles acreditam em um potencial tão maior da sua própria plataforma como plataforma de jogos, que eles não queriam deixar que esse fosse o estigma que ficasse atrelado. Então eles, o que fizeram? Até, né, a contragosto da Zynga, desenvolveram várias funcionalidades e permitiram aí seus usuários pelo menos personalizar um pouco mais essa experiência para não ser tão intrusiva, tão sacal, sabe? E isso aí foi entendeu? Uma bomba no modelo de negócio da Zynga, sabe? Mas, cara, qualquer game design de meia pataca já conseguia ver que esse era um modelo que não, sabe, pelo game design em si, já não ia pra frente. O Farmville foi uma exceção. Ele foi tão, né, ele bateu nesse mercado de uma maneira tão forte que as pessoas se submetiam a toda a chatice que ele era, porque elas tinham esse drive absurdo de jogar. Mas como é que você replica isso no próximo jogo, e no próximo, e no próximo, e no próximo? Uma hora essa bolha ia explodir mesmo, entendeu? Se não fosse pela questão de modelo de negócio, seria pelo game design. Pois é, sem contar que o significado de social game e jogo de Facebook agora vai estar fadado o resto da vida ao limbo, né, cara? Também ficou estigmatizado, até a gente já falou isso outro dia, né? Que tem muita coisa social que a gente pode fazer com os games aqui pra frente, mas a gente não vai poder chamá-los mais de social games, porque todo mundo já vai ter ideia de Farmville. Pois é, agora vai esperar o que vai acontecer com a plataforma Facebook, né? O Facebook também tá perdendo força nesse sentido. É, mas eu acho que grande era o... Oi? Não, eu acho até que um dos motivos que o Facebook está perdendo força é o raciocínio inverso disso que a gente falou. Como todas as empresas viram o modelo da Zynga e foram para esse modelo, elas deixaram de criar os seus próprios modelos, entendeu? E isso foi o que fez com que o Facebook andasse para trás, né? O Facebook em si, ou redes sociais, no modo mais geral, eu acho ainda que elas são um tipo de plataforma muito interessante para você fazer jogos muito legais, e com, até com elementos sociais de jogabilidade que não foram explorados ainda. Mas ninguém resolveu fazer isso, todo mundo só queria fazer o quê? Copiar o que a Zynga fez, porque foi isso que deu o dinheiro, né? E isso acabou, eu, na minha opinião, atrasando ainda mais o desenvolvimento dessa área, entendeu? Pois é. Essa é uma coisa que a gente tem que ficar esperto, assim, de, tipo, como desenvolver em qualquer plataforma, né? Seja ela agora o Windows 8, que vai ser fechado, seja ele o Mac, seja, sei lá, tablet, qualquer coisa, né, cara? Porque a gente não pode simplesmente abraçar alguma coisa como se fosse a verdade absoluta, né, cara? É, a plataforma que tá por cima hoje pode estar por baixo amanhã. Pois é, cara, tem que estar muito esperto, cara, muito esperto. Era isso que eu tinha que falar, assim, é mais assim um reflexão, né, cara, porque é foda. Mais um assunto que a gente tinha separado aqui, pra você que ainda não encheu o saco de ouvir a nossa voz, era... não vai ver que o cara, né, tá saco cheio. Foi o seguinte, Seco, novamente, Fernando Seco, nosso patrulheiro aí de plantão, trouxe mais um assunto pra gente falar, que foi o seguinte, um artigo que saiu na Gama Sutra, a gente vai deixar o link aí como de costume, onde os game designers do novo jogo do Hitman Absolution, eles comentam que, né, uma das abordagens que eles tomaram no jogo é tentar dar ao jogador mais liberdade para tomar suas próprias decisões sobre como resolver os problemas do jogo, né, e completar as missões. E em muitos dos casos o jogador teria que improvisar, teria que encontrar ali dentro dos verbos de jogo e do conteúdo que está à sua disposição maneiras criativas, vamos dizer assim, inusitadas de resolver os problemas sem que o jogo precise segurar na mão do cara e dizer para ele a cada momento o que ele precisa fazer. E isso é um desafio, é uma decisão muito arriscada no dia de hoje, segundo esse game designer do Hitman. Então eu queria trazer esse assunto pra gente aqui, comentar também. Seco, você concorda com ele que hoje é difícil fazer isso? E você acha que é uma decisão acertada tentar fazer isso ou não? Você acha que não tem mais jeito e esse público dos dias de hoje, a gente precisa realmente segurar na mão e botar setinha no objetivo o tempo todo? Pois é, queria só comentar assim, pra, talvez porque não conhece o jogo, a série Hitman, assim, em geral existe um level e você tem um objetivo, que é, em geral, matar alguém, sabe? E o que acontece quando você tá no começo do level e você vai, tipo, andando devagar e tentando entender qual é o que tá acontecendo, assim, sabe? E pra mim, uma das clássicas é uma fase do Hitman 2, que assim, você tem que matar um general, sabe? E você tem que, você entra numa fase... Aí, tipo, você vê um monte de gente patrulhando, você tem que entrar na casa que tem a festa. E você pode, por exemplo, nocautear um guarda e roubar roupa e passar como um guarda. Você pode nocautear um dos caras que vai ser garçom, sabe? Ou você pode tentar só invadir pela frente, assim, né? E cada uma vai ter um negócio diferente. Então, por exemplo, você pode, porventura, virar um garçom e você vai na cozinha e descobre que tem... sei lá, alguma coisa, e você bota veneno, por exemplo, no drink do cara, ou você pode se falar de segurança e causar, botar umas bombinhas de artifício num canto e causar um pânico, e todos os seguranças levam o cara pra um quarto e você mata todo mundo lá dentro, assim, sabe? Então ele usa muita criatividade do jogador, porque acho que essa é a magia da coisa, sabe? Não existe uma resposta pro jogo. O objetivo é matar tal cara, e você descobre como, você pode matar todo mundo, você pode achar um jeito criativo. É, pra mim essa sempre foi a grande virtude, chan, né? Da série Hitman como da série Thief, e que outros jogos de stealth não eram tanto dessa forma. Pois é, e agora vou dando pra essa pergunta, se é difícil, né, ou seria importante até meio que as pessoas voltassem a discutir isso. Cara, eu acho que isso é um tema que a gente vem conversando há muito tempo, que eu acho que a gente cada vez mais trata o jogador como um retardado, assim, sabe? Eu acho que o jogador é inteligente o suficiente para ele aprender, sabe? Eu entendo que existem vários mercados. A gente tem que trazer várias pessoas para diferentes para conhecer as experiências. Mas num jogo como o Hitman, você imagina assim que a graça do jogo é você descobrir ou você inventar, sabe? É você experimentar. Então se você bota uma pessoa que nunca jogou Hitman, o que ela vai fazer? Ela não vai saber o que fazer no jogo. E se eu disser pra ela, você pode fazer o que ela quiser, ela vai ficar sem direção, sabe? Então eu acho que se tiver uma ou outra fase tutorial, como teve até o Blood Money, as três primeiras fases, inclusive, que eu quase joguei pela janela ele, porque ele puxava tão pela mão pra te ensinar como jogar Hitman, que eu achei assim... Parecia Zelda Skyward Sword, né? Não, eu achei bem frustrante, tipo assim, você pegou o veneno, agora você pode usar o veneno aqui, você pode usar o veneno no negócio, ou se você pegou uma arma depois, você pode matar ele com a arma, sabe? Então ele te mostrava as opções, sabe? Muito óbvias, inclusive. É, pois é, mas assim, é tentando mostrar pro jogador. Mas aí, eu nunca soube o que acontece depois que passa aquilo. Não sei o que acontece com a cabeça do jogador, sabe? Porque a gente, numa época onde a gente nasceu e a gente gostava de explorar, sabe? É, principalmente e essa você, era a magia, né? De videogame, né, cara? Principalmente você, que na época que você nasceu não existia televisão, não existia rádio, você tinha que ir não, pra pois rua, é, brincar, explorar. Eu fazia hike, né, cara? Matava dragão aí. É. E assim, cara, eu acho que é uma questão muito difícil. Sabe? Eu acho que assim, que depende o risco que a empresa quer correr, sabe? Porque, por exemplo, eu sei que a Eidos e a Square Enix, elas nunca matariam uma IP ou uma ideia simplesmente para ter mais mercado, sabe? Porque todo mundo que está trabalhando com videogame hoje entende que existem jogadores e jogadores, sabe? Se você tem um nicho e aquele nicho sobreviveu por 20 anos... Sabe? Não é agora que isso vai mudar, sabe? Quer dizer que existe gente que ainda gosta daquilo, sabe? A não ser que você lance um Hitman e seja um fracasso completo, usando a mesma fórmula antiga, que eu não acredito que vai acontecer, sabe? Como a gente vê, como mesmo acontece com os GTAs, por exemplo, ou os Elder Scrolls. Então eles entendem que isso existe, mas eu acho que existem empresas que não estariam dispostas a arriscar isso, como a Namco Bandai, como Ninja Gaiden 3, sabe? Entendi. Acho que a grande questão é essa mesmo. Vou passar também pro Bruno dar a opinião dele, mas eu acho rapidinho assim que a grande questão é se a empresa, se os executivos estão dispostos ou não a abrir mão de você fazer o jogo para um mercado mais casual e mais abrangente, mas em prol de manter a essência do que o jogo é. Porque, né, então quer dizer, se a Square Enix e a Eidos não vão fazer isso, sorte deles de não estarem sofrendo pressão para atingir esse público mais casual. Acho que até o Deus Ex foi um grande exemplo disso, onde vocês conseguiram atingir um público um pouco mais abrangente do que só o fã hardcore de Deus Ex antigo, mas o Deus Ex não foi um jogo que se vendeu, sabe? Não foi um jogo que se tornou, sabe, o jogo de segurar na mão do cara, não. Deus Ex é um jogo até, nesse sentido, menos acessível do que vários outros, porque essa é a essência da franquia. Pois é, uma coisa que o pessoal comentava muito era assim, tipo, se você fizer um jogo muito bom, as pessoas vão jogar. Elas vão, sabe? Dar todo o jeito mundo vai delas. Falar desse jogo, tipo, todo mundo vai querer entender, sabe? Todo mundo vai chamar amigo, ler tutorial, porque quando alguma coisa é muito especial, assim, você quer participar daquilo, sabe? Não importa o quão difícil seja, entendeu? Tipo, tem gente, por exemplo, que essa especial até jogando, sei lá, os Angry Birds. Demon's Souls e enfim. O que eles fazem? Eles vão nos fóruns e perguntam, cara, tem um tipo de muito grande pra fazer isso alguma coisa. Como é que eu poderia fazer pra melhorar isso aqui, sabe? É um cara que, tipo, quer participar, ele quer aprender, sabe? Ele quer dar o próximo passo pra entender aquela experiência. Ele não precisa fazer um dumb down no jogo. O jogo não tem que ser diferente, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente fazia a força bruta quando a gente era mais novo, sabe? Porque não tinha opção. Mas eu acho que as pessoas são inteligentes o suficiente pra fazer o outro lado, que é tentar aprender com quem sabe, sabe? Vai lá. O que você acha, Bruno Afonseca, sobre esse assunto? Jogos dumb down, será que ainda tem espaço para o jogo que exige mais do jogador de improvisar, criar, com o risco, né, de perder um mercado mais casual? Como é que você vê isso? Eu acho que o mercado tem para tudo, sabe? Não importa se um grau de complexidade, assim, acho que o mercado. Agora a decisão de apelar para um ou para outro... Aí é uma questão de negócios mesmo, né? Do business, assim, de orçamento, de grana. Sim. É assim que eu vejo isso, sabe? Pra se decidirem fazer um jogo mais simples, pra apelar pra um jogo mais casual, não vejo outro motivo, não sei o que não é mesmo, sabe? Entendi. Tem uma feira com o público mais, tipo, jogador de Call of Duty, assim, que gosta de uma experiência mais cheia de coisas scriptadas, assim, só que super linear, sabe? O Uncharted, por exemplo, que é um jogo bacana, tem um valor de produção muito alto, mas ele é muito linear, né? Não explora essa criatividade do jogador. É verdade, você quase que joga ele no automático. É, quase que um filme, né, jogável, assim, né? O Deus Ex, por exemplo, joguei também o Uncharted e gostei demais, assim, a vida marcando, só que senti um pouco de falta dessa liberdade, sabe? Deus Ex foi super, bem refrescante, assim. Eu fiquei muito satisfeito com ele, fiquei muito feliz. E deixa eu extravasar um pouquinho, sabe? Entendi. Esse é um dilema que a gente enfrenta lá no FIFA também. Quando a gente introduziu o Tactical Defending, a nova maneira de defender, a gente sabia que ia alienar muita gente. Por causa da dificuldade de você pegar mesmo, e ainda mais no jogo de futebol, que quando você, se você fosse, né, se você não soubesse defender no começo, ia tomar muitos gols e isso podia frustrar o cara que tá jogando. Mas a gente teve que ter a coragem de fazer, porque essa era a direção que a franquia sempre foi, na direção do, não preciso chamar de realismo, mas é mais a direção de você ter uma simulação mais apurada do que é jogar futebol, sabe? E nesse sentido, o novo sistema de defesa era necessário, cara, para você não ter mais como segurar só um botão e já ir em cima da bola e tomar do adversário. Então muita gente reclamou, chiou, não queria, tal, mas é igual você que falou, eles acabaram de cada um da sua maneira, alguns perguntando para a comunidade, outros jogaram até conseguir ficar bom nisso, cada um deu o seu jeito, mas ninguém queria ficar de fora disso. Entendeu? Então foi a nossa maneira de, vamos dizer, forçar quase que, né, que o nosso público-alvo a aprender uma determinada técnica nova que a gente enxergava como o futuro da franquia. Hoje você não consegue imaginar jogar o FIFA sem o Tactical Defending. Fica outro jogo, sabe? E claro, até hoje tem gente que reclama que, eu nunca consegui aprender o Nova Defesa. Paciência, cara. Esses caras sempre vão existir, mas... o mais importante pra gente era levar a franquia pra direção que a gente achava que ela devia ir. Então, mesma coisa o Seco falou aí do Deus Ex na AIDS. E aí que tô até curioso, não sei se o Bruno vai poder falar abertamente sobre isso ou não, mas queria saber, Bruno, do Game Stock Car, que é um jogo também com esse aspecto muito de simulador, bastante hardcore. Havia no desenvolvimento do Game Stock Car, pelo que você tenha visto, essa preocupação de que talvez a gente não vá ter um público tão abrangente, tão mais acessível, casual, porque o nosso jogo é muito complexo, ou não? Você via esse tipo de discussão, se você puder falar, né? Então, a quem introduzia esse tipo de discussão era eu, porque todo mundo da produção era muito hardcore, sabe? Todo mundo corre, assim, leva isso todo mundo a sério, e eu venho da área de mais mobile, assim, sabe? Eu gosto de Mario Kart mesmo, sabe? Certo. Você tentou convencer os caras a botarem power-ups no Game Stock Car, hein? Exatamente, botar casca de banana, essas coisas. Assim, eu só queria, assim, introduzir um pouquinho, assim, uma linha de raciocínio um pouquinho diferente, pra só pra eles pensarem um pouquinho a respeito, sabe? Talvez não pra moldar o jogo, assim, visual, mas só pra ver desse ponto de vista, assim, mesmo, ver se o jogo tinha apelo com um público que não é tão hardcore quanto ele, sabe? Acabou que colocaram, assim, perfis de teclado, de joystick, mesmo que não seja, não é competitivo, você não vai conseguir jogar online com teclado e ganhar de alguém, sabe? Entendi. Mas jogar, o cara conseguia jogar o jogo. Entendi. E dando as assistências, assim, sabe? Então, jeito tem. Porque no final das contas, igual você falou, mesmo que a decisão fosse de que não, nós vamos continuar dessa mesma forma e atender ao público mais hardcore, e se a gente não for atender ao casual, paciência, mesmo que a decisão seja essa, você quer tomar essa decisão tendo considerado as consequências dela, e não porque você quis que fosse assim. Então, quando você levava esse questionamento, mesmo que ele não fosse mudar uma vírgula do que é o jogo, pelo menos depois de você ter questionado isso, os produtores poderiam dizer, não, nós tomamos a decisão consciente de que sabemos que o jogo não vai ser acessível para essa quantidade tão maior de gente que talvez um jogo mais arcade poderia ser, mas essa é a nossa filosofia de trabalho para esse jogo. E não tem nada de errado com isso quando você toma essa decisão de maneira consciente. Agora, é uma questão que hoje qualquer projeto de jogo praticamente tem que estar se perguntando qual é o perfil do meu público-alvo e como que eu vou fazer o design do meu jogo para atender esse perfil, sendo mais ou menos acessível conforme cada caso. Sim, acho que a discussão é muito importante, e por mais que eu mesmo tenha um perfil de jogador diferente deles, um jogo tendo saído do perfil que encaixa um deles, acho muito louvável eles terem, sim, seguido com essa linha, sabe? Entendi. E o público-alvo ficou extremamente satisfeito, então o feedback foi muito positivo. Entendi. Legal. Ah, porque, por exemplo, eu vejo, digamos assim, o próprio Ninja Gaiden 3, que pra mim é um exemplo clássico, assim, sabe? Você passou 30 anos fazendo um jogo, sabe? E você criou toda uma comunidade, pessoas comprando o jogo sempre que saía, sabe? Você tinha, sei lá, sempre aumentos de vendas. Aí você quer aumentar muito as vendas pra pegar um mercado X. E aí você faz um jogo que não é um jogo que você vendeu a vida inteira, assim, sabe? Não é um jogo que as pessoas esperam, é um jogo que as pessoas pagam, sabe? Aí, cara, como as pessoas pesam, ou sei lá, como é que eles analisam isso, sabe? Como é que elas, não, se a gente fizer esse jogo casual, quer dizer que vai vender muito, sabe? Como é que você transforma um jogo mais hardcore do que saiu pra dessa geração num jogo acessível, sabe? Entende? Porque não é a essência do jogo, entende? Aí, tipo, acho que acaba que é uma faca de dois gumes, né, cara? O cara mata o mercado, alienia o mercado, e agora eu vou ter que convencer o pessoal, né, cara? Que eu acho que é praticamente o que aconteceu com a Nintendo, com o Wii, sabe? Vamos todo mundo jogar, vamos aprender a jogar de um jeito diferente, vamos. Qual é o jeito diferente? O jeito diferente é o jeito do jogo meia boca, sabe? Com só first party sendo bons jogos. E um jogo por ano, né? Se quem jogar chegar um jogo bom por ano, beleza, vai ficar bastante feliz, né, cara? Mas eu não sei, cara. A Nintendo pois é um grande exemplo disso aí mesmo. Pois é, mas como... Resumindo, né, se os execs estão dispostos a sacrificar várias coisas, né, cara, o problema depois é recuperar a fanbase, né, que eu acho que é a parte mais difícil de todas. Que é uma coisa que eles dizem que estão tentando fazer com o Wii U, agora novamente falando da Nintendo. Mas, não sei, o que a gente viu até agora, né, Seco, não dá uma indicação muito boa, mas, bom, esse vai ser o assunto do próximo e último, da próxima e última parte da Main Quest, que é expectativas nossas para a nova geração e, em particular, né, pegando o gancho do lançamento do Wii U no dia 18 de novembro, tá chegando aí, né, se você está ouvindo esse podcast na segunda-feira, na semana que vem, na terça da próxima semana, já é o lançamento do Wii U na América do Norte. E a gente queria trazer esse último assunto para a gente na main quest aqui do podcast 53 e passar a bola para você de novo, Seco. Você já começou a falar aí sobre a Nintendo, então fala pra gente. O Wii U, ele vai conseguir recuperar o público gamer hardcore que a Nintendo sempre teve nas antigas ou não? Bom, não sei, né, cara? Tipo. Não, tem que responder sim ou não. E depois a gente. Depois de um ano de lançado, a gente volta e vê se o Seco estava certo ou errado. Legal, né? Sim ou não, né? Tipo, então tá bom, né? Vai conseguir ou não vai? Não. Ah, bom. E por quê? Vamos ver. Bom, de lançamento aí, o que a gente tá vendo? Tem muitas coisas que vão sair pro Nintendo, que são considerados hardcore pra chamar o público, e já são jogos que já foram lançados pra geração atual. Tipo Batman Arkham City, tipo Mass tipo Effect 3. Tipo Mass Effect 3. Então, por exemplo, isso são jogos carro-chefe. Então eu acho que... E também agora... Eu não sei se vai sair algum Assassin's Creed. Assassin's Creed 3 vai sair para o Wii U também. Então, eu acho que... A não ser que você não queira comprar um Assassin's Creed para o console que você já tem agora, você vai esperar comprar para o Wii U, sabe? Então, eu acho que esse já não é um bom começo, sabe? Segundo que Mi Fez não é nada hardcore, assim, sabe? Não é nada que as pessoas consigam se identificar com o que sempre já viram da Nintendo, assim, sabe? Escolher os Mario Party. Mas enfim, eu acho que o grande problema, cara, eu não consigo ver eles recuperando a fanbase, porque todos os grandes títulos que saíram nessa geração, nenhum apareceu pro Wii, e agora, tipo, todo mundo vai ter que aprender a desenvolver pro Wii U e pensar em maneiras diferentes de fazer jogos pro Wii U, sabe? E Minha grande pergunta é: o que que você pode fazer com o controle de Wii U que vai transformar ele em ser um jogo especial, sabe? Ser aquele coisa que vai trazer você pra jogar. Por enquanto eu não vi nada, sabe? Talvez eu vou me surpreender muito com os reviews, com as primeiras semanas, assim, mas... toda a apresentação da Nintendo, todo o foco da Nintendo foi coisa tão casual, sabe? O foco deles era que você não precisa mais controle remoto, você tem o controle do Wii, sabe? Pra controlar a TV. Eu não quero um videogame pra controlar a TV, sabe? Eu quero um videogame, sabe? Então, eu não vejo o foco da Nintendo sendo um cara casual. Eles falam que é no cara casual, eles batem na tecla com o cara casual. Mas ele, cara, quando você tá falando que vai controlar o videogame de uma forma, a televisão de uma forma muito mais legal usando o controle do Wii U, você não tá falando o que eu tô querendo ouvir, sabe? Tipo, eu não preciso de um controle de videogame, eu quero um videogame, sabe? Nintendo, videogame, Nintendo Mario, sabe? Não é Nintendo controle de televisão bacana, sabe? Entende? E as grandes franquias da Nintendo, bom, todo mundo sabe que elas fazem as pessoas comprarem, sabe? E todo mundo comprou o Wii pra jogar grandes franquias da Nintendo, sabe? Eu acho que quem comprou um Wii pra jogar as franquias da Nintendo ficou muito feliz, ficou muito satisfeito. Uma vez por ano, né? É, uma vez por ano você fica muito satisfeito, assim, mas assim... Sabe, não é aquela coisa que você se inspira em ligar, você chega em casa assim, ou você sai do trabalho pensando naquele jogo, babando, sabe, chegando em casa comprando, ou você tem aquele grande anúncio, sabe. Não, a gente talvez faz agora... isso com os jogos do Xbox 360 e do PlayStation 3, que antigamente a gente fazia com os da Nintendo, mas hoje não faz não. Não, pois é, porque quem, por exemplo, um grande problema, eles querem ser os caras hardcore da geração atual, sabe, tipo, pra todo o pessoal novo... Nintendo significa jogo, assim, jogo fluff, assim, sabe? Uhum. Tipo, todo esse pessoal que cresceu na geração Xbox e... Desde o Nintendo 64, Nintendo perdeu essa geração, sabe? Quem cresceu depois do Nintendo 64, porque GameCube foi um console muito legal pra pouca coisa, sabe? E logo em seguida vem Wii, foi um console legal pra pouca coisa de novo, sabe? Cada vez mais, assim... nicho de Nintendo, sabe? Não nicho de videogame, sabe? Uhum. Perdeu a identidade de ter as grandes empresas, sabe? Tipo, a Square, Konami, Capcom, que era, tipo, quando você comprava jogo de Nintendo pra essas empresas, sabe? Você ia pra casa jogar essas coisas. E, tipo, você não tem mais essa identidade, você não viu essas grandes empresas fazerem grandes títulos, sabe? Você vê, tipo, jogos assim... Final Fantasy, Crystal Chronicles, a lenda do cristal transparente, sabe? E aí, você vê jogo experimental que deu muito certo, Resident Evil 4, sabe? Você vê um monte de coisa assim, mas você não vê, sei lá, talvez os últimos 10 anos não reflitam o estado da indústria, das empresas, pra Nintendo, sabe? Então, eu não consigo ver mais background, sabe? Eu não consigo olhar pra Nintendo e ver assim ela como uma empresa que o hardcore consegue se identificar, porque nos últimos 10 anos... Ela foi pra um outro lado, sabe? E agora ela vai voltar, entende? Então, pra mim, esse é um problema, entende? Eu concordo com você. Eu acho que o que isso que você falou reflete pro desenvolvedor é que, mais uma vez, mais uma geração, os desenvolvedores vão precisar ter times diferentes trabalhando nas versões de Wii U dos seus jogos. E, enquanto isso ainda for o caso, a Nintendo não vai conseguir recuperar, na minha opinião, o público hardcore, porque... O público hardcore, agora, mais do que nunca, ele não é mais consumidor da Nintendo. Ele teria que voltar a ser consumidor da Nintendo. Porque quem joga hardcore hoje tem que ter ou um Xbox 360 ou um PlayStation 3. Então, esses caras, quando saírem os outros consoles da nova geração, seja lá quanto for, seja lá quem eles sejam, esses caras vão ter uma propensão grande de comprar esses consoles. Então a Nintendo vai ter que precisar mostrar para eles que essas experiências maravilhosas que a gente teve na geração passada, Skyrim, Batman Arkham City ou Arkham Asylum, Bioshock, etc., que vão ser feitas no Wii U com a mesma qualidade. Agora, o Wii U é aquele problema, né? Por causa da tela de toque no controle e todo o esquema diferentão que ele tem, você acaba tendo que fazer design do seu jogo de forma diferente. Então, acontece uma de duas coisas. Ou você vai fazer algumas features gimmick pro Wii U, tipo o que o Batman Arkham City está fazendo, Mass Effect 3 está fazendo, que o jogo ele não foi feito o design original pensando nessas features, então elas acabam ficando com esse sentimento de que elas foram, entendeu, entuchadas no jogo assim, para poder usar a tela e as funcionalidades exclusivas do console. Então, qual que é o incentivo que o desenvolvedor tem para fazer alguma coisa que realmente use essa tela de uma maneira significativa. Ele não pode fazer, porque se ele fizer isso, como é que ele fica nos outros consoles que ou não tem essa tecnologia, ou tem uma tecnologia parecida, usada de uma forma um pouco diferente, entendeu? O desenvolvedor fica numa posição muito difícil, e nessa hora ele vai dar prioridade ao quê? Ao mercado mais conhecido, mais sólido, mais já estabilizado. E esse é o do mercado da Microsoft e da Sony, entendeu? Então essas plataformas, na minha opinião, elas sempre vão ter a prioridade. Não é favorável à Nintendo que a plataforma dela seja a diferente, porque os desenvolvedores dos jogos AAA de mais sucesso desde a geração passada já estão com a Sony e com a Microsoft, entendeu? Então eles não vão comprar a briga de ficar do lado da Nintendo e arriscar que a versão de PlayStation 4 e de Xbox 720 seja pior do que a versão de Wii U. Eles vão fazer a de Xbox e PlayStation primeiro, e talvez, se der, entendeu, portar para o Wii U com algumas features gimmick. Enquanto essa for a realidade, cara, eles não vão conseguir recuperar esse público hardcore nunca, na minha opinião. E é o que parece que vai acontecer mais uma vez, por mais uma geração, com esse novo console deles. Então é por isso que eu não acredito também que eles vão conseguir recuperar o público hardcore. E aí, Bruno, o que você acha? Eu concordo com vocês, assim, acho que colocar o desenvolvedor numa situação bem complicada, porque ou você faz um multiplataforma e puxa um monte de features, assim como o Gimmick mesmo, ou você faz um jogo exclusivo para o Wii U, faz um uso bacana das possibilidades novas dele. Só que como é que você faz o jogo hardcore desse jeito? Você já restringe o mercado uma vez, fazendo uma plataforma só. Você já restringe mais ainda, fazendo ele mais hardcore, para fazer um jogo mais abrangente possível, né? Uma plataforma só. Então, acho que, do ponto de vista dos negócios, fica uma coisa complicada. Ah, eu acho que é complicado assim também. Por exemplo, nessa geração, a Nintendo deixou de fora uma coisa fundamental assim, pra essa geração, que foi a parte online, assim, sabe? Então, agora... na verdade, tem que perguntar: que parte online da Nintendo? Não, então, mas, por exemplo, você já tem um histórico com o Xbox, você já tem um histórico com o PlayStation, sabe? Você tem contas, amigos, você tem os achievements, você tem alguma identificação com esses consoles, sabe? Tipo, você tem aquele, entre aspas, aquele personagem que você leva de uma geração pra outra, sabe? De um jogo pra outro, sabe? Você tem a sua identidade ali, sabe? Seus amigos e tal. Tipo, a Nintendo vai ter que conquistar isso ainda também, sabe? Que é uma coisa que faz toda a diferença, sabe? A questão, tipo, dos amigos é muito forte. Tipo, eu quero jogar na plataforma que todos os meus amigos estiverem jogando. Entendeu? Pois é. Então, eu ou eu convenço todo mundo pra ir pra Nintendo, que vai ser difícil, entendeu? Ou eu vou acabar não indo. Pois é, mesmo. Imagine que no primeiro dia de lançamento saia a Call of Duty e o Black Ops 2 pro Wii U, sabe? Que vai sair. Tipo, você acha que vai ser tão... vai ter tanta gente jogando quanto vai ter pro Xbox, sabe? Nem de longe. Cara, o Xbox é a plataforma do Call of Duty, né, cara? Tipo... tipo, o cara que tá jogando, vai comprar Black Ops, vai passar o ano inteiro jogando, sabe? Até sair o novo Call of Duty, sabe? E aí, ele, a hora que for pra comprar, cara, ele vai comprar o próximo console que sair, cara. Porque ele não precisa de um Wii U pra jogar Call of Duty, sabe? Não tem a comunidade dele ali, sabe? Não vai ter os amigos dele. Não sei, converse todos os amigos dele a comprar o console, sabe? E tipo, todo mundo pra console, sabe? Então, tipo, tem tanta coisa, assim, que tem que levar em consideração. Essa geração foi tão longa, o cara pode construir tanta história, assim, sabe, com os jogos, sabe? Que é difícil agora você jogar isso tudo fora pra ir pra Nintendo. Pois é, principalmente que você não precisa jogar nada fora, entendeu? Não é que nem um World of Warcraft, assim, vou mudar de MMO, tem que jogar tudo fora, todo o meu sacrifício, eu vou perder tudo que eu fiz. Você não precisa fazer nada, sabe? Tipo, o próximo console que vier, sei lá, você vai comprar ele, provavelmente, cara, assim, tipo... acho que a chance é muito grande de tudo continuar funcionando como é agora. É uma burrice muito grande se não acontecer. Claro que eles vão fazer, a Microsoft e a Sony. Tu vai manter tudo, seus meus amigos, seus achievements, isso aí. Entendeu? Não precisa nem dizerem pra gente que isso vai acontecer, que isso é óbvio que vai acontecer, que eles não são burros de não fazer isso. Não, pois é. E aí, cara, tipo, a Nintendo vai ter que quebrar essa barreira, cara. Convencer o cara, ó, você tem que largar tudo isso, cara, e vir pra gente, porque a gente é muito melhor que os outros. Não vai acontecer. Sabe, eu acho, tem tanto histórico envolvido, assim, sabe, e como eu falei, outra coisa, esse jogador novo, que é provavelmente a base, todos os jogadores do Call of Duty, por exemplo, tem muita gente jovem que joga, sabe, e cara, e esse pessoal, no público novo, esse público que era o target do Wii, ele é um público que não cresceu conhecendo a Nintendo como uma coisa hardcore, sabe? Não tem a admiração que a gente tem, que até às vezes nos faz continuar comprando Nintendo. É, pois é, né? Charada cega pra caralho, né? É. Bicho teimoso. É, exato. É verdade, é. Cara. Não, eu concordo com tudo isso daí. E eu acho que próxima geração é um assunto que a gente vai ter bastante motivo pra falar no futuro ainda, porque vai sair um console agora, os outros a gente faz a menor ideia, não foram anunciados, ninguém sabe nem se, entendeu? Quer dizer, a gente imagina que eles estejam sendo planejados, mas ninguém sabe nada. Isso é um assunto que a gente vai ter pano pra manga pra desenvolver em podcasts futuros, então. Mas é um dos capítulos importantes dessa história, acontece semana que vem, quando sai o Nintendo Wii U, o primeiro console da suposta nova geração. Pois então, e a minha pergunta assim, tipo, próxima geração, lançando jogo dessa geração, é próxima geração? É tipo... sounds funny, smells weird. É estranho mesmo. E eu não sei muito o que falar nessa hora. Mas assim, é aquela coisa, a Nintendo sempre surpreendeu todo mundo com coisas fantásticas, sabe? Eu vou dizer novamente, tipo, eu sou apaixonado pelo Nintendo DS, acho que é uma coisa genial. E pra mim o Wii U é o Nintendo DS que querem levar pra sala grande, certo? Então talvez tenha aconteça uma coisa genial, que é o que aconteceu com o Nintendo DS, sabe? Todo mundo resolve comprar porque é uma coisa formidável, sabe? E, ou talvez o mundo era de família e descobre que é muito legal jogar com os filhos, porque o Wii U é genial, e começa a criar toda uma base de novo, sabe? E aos poucos a Nintendo começa a recuperar esse mercado, mas sabe? Mas isso não é recuperar, isso aí é arrumar um novo ou mercado. Se introduzir no mercado, sabe? Esse aqui é o negócio, a Nintendo, ela ter sucesso financeiro não é uma coisa, e ela reconquistar o público hardcore não é outra. Ela pode muito bem ter sucesso financeiro dessa forma que você falou, e continuar... Entendeu? Você, o pessoal mais hardcore, não tendo grande motivo para continuar jogando pela Nintendo, a não ser pelos títulos exclusivos. Isso pode muito bem acontecer. Entendeu? Agora, mas o que ela está dizendo que vai fazer é recuperar o público hardcore. E essa é a parte que a gente duvida. Vendendo o Wii U como controle remoto fantástico, né, cara? Você pode controlar Netflix pelo Wii U, ó. A toque, tá vendo? Ó, jogador hardcore. Beleza, mais um dispositivo dentro da minha casa que pode tocar Netflix, né? Tudo que eu queria mesmo. Não, é a coisa que menos existe no mundo, é dispositivo que toca Netflix, né? Tipo, se você vai no banheiro, você levanta a privada e toca Netflix, né? Cafeteira de casa, Netflix. Pô, no micro-ondas, né? Você olha na telinha, assim, tá passando filme, né, cara? Ele não tá entendendo, sabe? Não, que é, tipo, e sem contar que a Nintendo fica achando mais bizarro, assim, né? Eles falam como se não existe ninguém no mundo, sabe? Uh-huh. Isso que me dá maior medo, cara. Tipo, eles falam, não existe ninguém, existe a Nintendo, sabe? Ah, bacana, eu entendo que você quer vender essa imagem, mas tipo, cara, admite que você tá, sabe, fala pro pessoal assim que você entendeu que você fez merda, admite, sabe, o pessoal vai querer saber qual é a sua, sabe. Sim. Pois é, ô Bruno, você compraria um Wii U, cara? Eu acho bem possível, contar. É? Sim, o que te mudou motivação aí? Motivação que ele é compatível com os jogos de Wii, não é? É. Então seria pra jogar os jogos que eu não tive a oportunidade de jogar. Ah, você não tem um Wii então? Não, não tive. Só joguei em casa de amigo. Entendi. E o que eu acho legal, assim, essa declaração de recuperação do hardcore, eu acho bem esquisita, sabe? Porque tanto o Wii quanto o Wii U, o que parece pra mim, a Nintendo fala uma coisa, mas faz outra, né? Porque eu vejo ele como um console bem social, assim, sabe? Um console de festa. Eu acho isso legal, sabe? Um console de festa, é isso mesmo. Eu acho isso muito bacana, sabe? Eu acho que, ainda mais com essa telinha, com esse controle, assim, sabe? Abre umas possibilidades bem jogos. Veja o que eles fizeram nos jogos que eles lançaram. As funcionalidades onde você pode jogar com uma pessoa que não tem muita habilidade no jogo. Então, o New Super Mario Bros. Do Wii U, você pode carregar o outro personagem. Mesma coisa do Donkey Kong Country Returns. O Kirby, esqueci agora o nome do jogo, mas o Kirby que eu joguei aí, que eu falei pra cacete dele, também tinha opções do segundo jogador ser uma pessoa que não tem muita habilidade. Você, nas partes mais difíceis, você carrega. Isso tudo é o quê? Eles querendo fazer a pessoa jogar com a mãe, com a namorada, sabe, com a vovó. Então, tudo beleza. Você quer ir por esse lado? Beleza. Mas, pô, admite pelo menos que é isso que você tá fazendo. Não vem querer dar lorota de que você vai recuperar público hardcore, entendeu? Porque não vai. Pois é. A minha pergunta, cara, assim. A minha pergunta é assim, sério. Será que essas pessoas que, tipo, que gostariam de jogar videogame querem isso? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a jogar Little Big Planet com a minha esposa, ela não tem muita habilidade pra platformer, sabe? E a gente repetia a fase várias vezes, assim. E a gente ria, sabe? Daí um caía e morria, sabe? Às vezes eu fazia, me fazia de bobo e morria quando ela tava na boa, sabe? E aí, tipo, criou um encanto, assim, de, tipo, ela querer se superar, assim, pra, tipo... Porque ela sabia que era capaz, sabe? Aí hoje ela joga bem Little Big Planet, sabe? É um jogo simples, tudo, mas, tipo, tem só de certa dificuldade. Se eu tivesse que carregar ela... Ela nunca teria passado por isso, sabe? É, então, não, o circo tá sempre lá pra carregar o meu personagem. Então, tipo, sabe, às vezes eu acho que eles estão não estão entendendo que... Pelo que as pessoas jogam? As pessoas jogam pra se divertir, sabe? Por que as pessoas jogam pra se realizar? Sei pra lá se o que as pessoas jogam, também, sabe? É. Mas, tipo, eu acho que o mercado de games não seria o que é se fosse por pegar as pessoas pelas mãos e ajudá-las a fazer o que que... Tipo, o jogo deveria deixar pra você fazer, entende? Tipo, ah, vamos jogar um jogo? Vamos. Daí você liga lá, o jogo faz tudo pra você. Diz assim, parabéns, você é o cara mais foda que existe. Não, beleza, joguei o jogo, sabe? Ó, oh, tipo, isso aí dá um app, de iPhone legal, hein? Um app que tudo que ele faz é dizer que você é o cara mais foda do mundo. É bem popular, cara. App de iPhone, pois é, cara. Quando você falou que o Wii U é o videogame da sala de festa, veio a música do Latino na minha cabeça, né, cara? Só que é festa, festa, aqui no meu Wii U, vai tomar no date. Isso aí, cara. Foi o Bruno que falou que é console de festa e falou com muita propriedade. Pois é, mas, cara, alguém tem como discordar disso, cara? Não. Tipo, o que foi o Wii, se não o videogame que todo mundo comprou pra jogar com os amigos na festa... E depois deixou pegando poeira, sabe? É, já até, ó, eu tava com dúvida de qual seria o título desse episódio do podcast, aí já, o Seco já me deu a deixa, a ideia pro título. O título vai ser Nintendo, eu quero é jogo. Oh, não, pois é, cara, pois é, falou. E essa, cara, e por isso que eu acho que eles não vão ganhar a confiança do pessoal, cara. Entendi. Ninguém quer controle remoto, cara. Quantos controles remotos tem nesse caso, de verdade? Só do que eu tô olhando daqui, 4. É. Tipo, já chega o controle de Wii, já foi feito um controle remoto pra facilitar a introdução das pessoas a jogar videogame, sabe? Isso. Como se em 20 anos ninguém tivesse um joystick na vida, né, cara? É. Pô, alright. Engraçado que a Nintendo tenta convertir pra esse lado, enquanto a Sony e a Microsoft ficam tomando umas iniciativas um pouco mais, né, querendo roubar um pouquinho do bolo do Wii, né? Mas isso aí foi outro exemplo de você ir com a moda, cara. O Move, o Kinect, foi, porra... A Nintendo teve esse sucesso todo com o público casual e a gente quer um pedacinho desse bolo. Mas nunca foi a estratégia principal deles. Mas o que me incomoda nisso é a falta de posicionamento. Assim, de foco, né? É falta de foco, totalmente. Eu concordo com isso. O que é uma vergonha, assim, sabe? O que é a droga do Move, né, cara? Tipo, é a trolha que saiu pra jogar Killzone, sabe? Eu tenho essa droga aí, sabe? Tipo, pirulito alienígena, assim, sabe? A gente sabe porque você reclama dele todo podcast. Mas, porra, é foda, cara. Tipo, como é que podem fazer um jogo, um shooter tão bacana quanto o Killzone? Sabe? Ficou redondo. Quem não faz mais coisa, sabe? Aí você faz ali o outro shooter da Zone X. Teve um outro, eu lembro. Da Segunda Guerra Mundial lá, que tem sci-fi. Até esqueci o nome. Eu sei qual é, mas foda-se. É, pois é. Beleza, e aí? Dois anos depois, o que que se lançou por si? Nada? Por quê? Porque ninguém sabe o que fazer com esse negócio, sabe? Aí lançou o patch do Heavy Rain pra usar o Move, mas se você já tinha jogado Heavy Rain Controller, que você vai jogar de novo? Não, só isso você consegue comprar se você é europeu, se é na Europa. Ah, sim, só saiu na Europa, não é possível. Não, tem um detalhe. Aí, ó, Kinetic. Vamos jogar o que, Kinetic? Kinetic Star Wars. Tipo... Não, peraí, eu achei que você tinha falado que a gente ia jogar alguma coisa. Não, pois é. Pelo menos a FIFA usou de uma forma interessante. Pode xingar o juiz e levar advertência. Pelo menos o pessoal levando da forma criativa, sabe? É um outro exemplo clássico de você colocar gimmicks. Não que os gimmicks sejam ruins. Tem algumas funcionalidades do Kinect que eu acho até bem legais. Você poder estar jogando ali e fazer uma substituição, mudar uma tática, uma formação sem precisar pausar. Isso é legal. Mas, pô, você vai dizer assim que o Kinect ele revolucionou a maneira de jogar FIFA? Não. Entendeu? Ele é um acessório. Ele tem um gimmick ali. entendeu? É, passa a bola pra mim, pô! Passa a bola pra mim, filho da puta! Dá pra fazer isso, você sabe, né? No modo não, carreira como jogador, você pode pedir a bola. Não, eu sei, é por isso que eu tô falando. Só porque, tipo, você só tá substituindo o botão pela voz, né? É, tá exato. Exato. Não é? Right. E não é uma coisa que foi pensado para o Kinect, essa que é a grande diferença. Pois é, mas tudo que foi pensado para o Kinect é uma porcaria. Eu pelo menos não sou. Eu fã. Acho, né? Eu acho que eu não acho jogos que foram pensados para o Kinect sou jogos interessantes, fã. Sabe? Você jogou muita coisa, Bruno? Kinect? Não, eu não tive muita profundidade, não. Eu só brinquei com ele ligado no PC, sabe? Com o motion capture assim, mas não joguei jogo mesmo nenhum. Entendi. É. Pois é. Mas eu acho que existe um potencial a ser aproveitado, só precisa amadurecer um pouquinho, sabe? É. Uhum. Mas eu acho que o problema de foco permanece, cara. Tudo bem, se quer ir pra direção do controle de movimento, vai. Entendeu? Mas, porra, não é isso que parece que eles querem. Eles querem estar com o dedo em todos os bolos. Entendeu? E isso é que eu acho que é um problema. Você vai na festa, passa o dedo em todos os bolos que estão na mesa. Porque você quer provar de todos eles um pouquinho e não decide qual é o que você quer atacar, entendeu? Isso eu acho um problema. Bom, mas isso é uma coisa interessante, a gente vai ver aí. Talvez eu seja ridiculamente errado e Nintendo prove que é almighty, né? Ou não. Não, mas eu acho que, aquilo que eu falei, a Nintendo ainda pode ter um sucesso financeiro bem grande. E ainda assim você está certo. Eu acredito fortemente que a Nintendo sempre conseguiu ganhar dinheiro em tudo que ela fez. Por mais imbecil que fosse, sabe? É. Tipo, até Virtual Game Boy ganhar dinheiro, sabe? Então. Esse eu já não sei se ganhou muito dinheiro, não, mas tudo bem. Não, a Nintendo pelo menos não morreu por causa disso. Pois é. Mas enfim. Então tá, com isso a gente fecha aqui o episódio número 53 do podcast. Te agradece de montão a presença do Bruno Afonseca. Foi muito legal, cara, ter sua participação em todas essas discussões. A gente até foi meio de improviso, né? A gente não sabia muito bem quais seriam os assuntos, mas o Bruno topou assim mesmo. Chegou aqui e trouxe a opinião dele. Então, olha, cara, muito obrigado. Esteja convidado para voltar em outros episódios aí, na medida do possível, para participar com a gente, viu? E parabéns pelo seu trabalho como artista de games aí, Brasil, Argentina e agora Canadá. Obrigado a vocês, a oportunidade é ótima, assim, sabe? Sempre ouvir vocês. Super honrado estar participando. Oh, que fofo! Não, a gente é que agradece. E você, Fernando, também obrigado por você estar sempre aí firme e forte. Entendeu? Quando mesmo nas vezes em que o Rafa conhece bem, hein, velho? É firme, forte, ereto. É, sempre que o Rafa às vezes deixa a peteca cair, mas o Seco tá sempre presente, então agradeço você também. Sai fora, rapaz. Não, é massa, assim, cara. Eu faço questão de estar aí sempre pra gente conversar. Valeu muito, Bruno, aí, por ter aparecido, cara. Aí vamos ver se a próxima vez a gente faz alguma coisa de arte pra tentar iluminar os nossos artistas aí. E valeu, Giliard, obrigado novamente pro podcast, cara. Valeu. Valeu. Prazer foi todo meu. Bom, último recado que faltou é como entrar em contato com a gente, ó. Manda e-mail aí. É, contato@podcast.com.br. Entra no nosso site, o www.thepodcast.com, ou tweet pelo twitter.com/thepodcast. Deixe sua pergunta, deixe seu comentário, ajuda a gente a fazer os próximos episódios. Adivinha aí qual foi o jogo do podcast que o Seco trouxe e dê sua opinião também sobre tudo que a gente falou. A gente não é dono de verdade nenhuma, a gente quer realmente discutir todos esses assuntos como a gente sempre fala por aqui. Mas ficamos por aqui no episódio 53, que já ficou bem longo, bem grande aí. Espero que vocês gostem. E tamo de volta. Estamos na área de novo. Semana que vem mais um Quick Quest, depois outro podcast. Um abraço pra vocês e tchau.